atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! São 2 dias de folga que passam depressa, jogar é a prioridade. Mas já na sexta-feira eu volto pra casa, ouvindo muita novidade. Como assim, Manolo? Acesse o site, baixe o Grande Soco, baixe o podcast da semana. Tá sendo! E vem os fangueiros, malucos demais, falando só de coisa bem bacana. Eles gostam de jogos, tem muita diversão, programas supimpas pra cachorro. Cachorro! Em cada discussão, transmitem a lição dos mestres, solta e cabeção. Antes que chegue a segunda de novo, tenho muito pra escutar. Fique ligado, pois o meu bando de jogos sempre tem muita diversão. Fique ligado, pois o meu bando de jogos sempre tem muita diversão. Enviem seus e-mails para eu gosto de jogos arroba bate-frente-soco.com. Vamos lá, em ritmo de UFC Rio. No corre direito, vestindo calções verdes com bolhas amarelas, 450 quilos na soma dos seus componentes, 2,5 metros de pênis, para enfrentar o seu 59º podcast. 58 podcasts no cartel, 58 sucessos de audiência, todos avassaladores, uma vitória por nocaute no podcast Imersão, representando www.baixofrentesoco.com, o primeiro, o único, o melhor podcast de Mixed Gaming Arts do Brasil. Eu gosto de jogos! Ele sempre ensaiou na frente do espelho, cara. Estamos aqui hoje reunidos para questionar: os jogos envelhecem? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Senhor da Eternidade. Mas pra quem sabe, manda bem, eu sou o Mestre Splinter. Estou aqui hoje com a mocinha do Ninja Inimigo, que não pode falar alto, senão a mamãe ninja briga. Hoje, quando eu cheguei no trabalho, eu tropecei e caí girando no chão. Antes que todo mundo me olhasse e me zoasse, eu falei: ataque das crujas! Aí eles choram mais ainda. Cara, virei o herói do meu trabalho, bro. Já botou no Face. Temos aqui também o Relapso. É, já tenho 15 anos, porém estou envelhecendo maravilhosamente bem, tal com o Whisky, ou Harrison Ford, ou George Clooney. Uhul! Lindo! Temos também o meu alter ego maligno, Senhor da Eternidade. Cara, vocês já devem ter reparado que nesse podcast só tem velho, né, cara? Só que dessa vez a gente vai fazer um podcast sobre ser velho. Como convidados especiais temos Killer Asus. Embora apresentem amplas variações em termos de incidentes, de ambientes e de costumes, os mitos de todas as civilizações oferecem um número limitado de respostas aos mistérios da vida. Google, estou com sorte. Não, cara, isso aí é... Mistérios das Civilizações, quarta às 22 horas no Discovery Channel. O herói de mil faces, Joseph Campbell. Também dar o ar da sua graça conosco hoje, Brooks. Pra citar Barney Stinson, meu herói, novo é sempre melhor do velho. Nosso herói, né, cara? New is always better. E fechando o esquadrão, Rania. Aqui é o Rania, mentiram pra mim, falaram que não precisava pensar numa piadinha, que a gente ia cantar funk. Pô, cara, desculpa, cara. Cara, a gente sempre fala isso pra envergonhar os convidados. É, com certeza. A gente fala que vai ter um monte de mulher também. Juntos, iremos chutar a porta do asilo pra descobrir por que alguns jogos querem no esquecimento. Vamos roubar a água da fonte da juventude e refletir sobre os jogos que não envelhecem nunca. Entenderemos se os grilhões da mortalidade também prendem esse amontoado de bits de pura diversão. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Meu Deus! Tirou até doutorado com essa aí. E-mail! Mestre, né? Amigo, mestre. Seja bem-vindo, você que tá ouvindo o baixofrentesoco.com. Esse é o nosso blog de e-mails. Como você pode notar, eu estou morrendo de gripe. Mas foda-se, quem está aqui conosco é o Senhor Eternidade. E você... Boa noite. Boa noite. Você pode se comunicar conosco através dos comentários no baixofrentesoco.com, no nosso Twitter, baixofrentesoco, e o nosso e-mail, eugostodejogos@baixofrentesoco.com. E o Facebook, Lapso? E o Facebook vai sair dentro em breve, pouco tempo, como diria o estrogonófico. Antes da gente começar a ler os e-mails, eu só queria dar dois jabá aqui. Vai rolar no dia 10, rola todo mês, né? No dia 10 de setembro agora, aqui no Rio de Janeiro, vai ter a edição do mês da festa Game Over, que como o nome diz, é relacionado ao videogame. É uma night de videogame. É night? É night. É night, amigo. Então tem mulherzinha, tem tequila, tem campeonato de Mario Kart Wii no telão. Propaganda. Que merda, hein? É, mas tem mulherzinha. Tem algum jogo de macho? Ah, a última vez teve campeonato de Mortal Kombat. É, vai ser lá no Scala Rio, todo mundo sabe onde é o Scala Rio, né? É, ah, isso explica. Na Avenida 13, ó, é só um dia que o Scala é estranho no carnaval, os outros dias é tranquilo. É, na Avenida 13 de Maio, número 23, na Cinelândia, começa às 11 horas, é ali do lado do Teatro Municipal. É, não sei quanto é a entrada, mas é barato, deve ser, sei lá, não vou nem chutar porque eu não sei a entrada e eu tô com preguiça de te perguntar aqui agora. Deve ser, tipo, no mínimo 50, chora. Não, deve ser 10 reais, é 10 reais, pronto, se não for... 10 real? É, 10 real. Fala assim, eu ouvi no Baixo Frente Sul que é 10 reais, e o... Aí o cara vai vender por 10 reais. É, às vezes pode ser 20 também, mas, enfim. Mas ele vai vender por 10, você falou que no Baixo Frente Sul. Ah, é, acho que falou que é 10 é 10, amigo, porra, não tem essa não, entendeu? E a gente é patrocinador do evento, então, sacanagem. É, outra coisa, você entra lá no poleiro.wordpress.com, que é o site/blog do Arara, que ele fez mais um review lá e hoje, é o review do livro A Batalha do Apocalipse, que começa assim, esse livro é muito bom mesmo, mas ele tem um problema. E aí você lê lá e vê a crítica dele, que tá muito boa, ele fala até de Poincaré na crítica. Quem não sabe quem é Poincaré é burro. Então, Senhor Eternidade, por favor, você pode ler o primeiro e-mail que chegou pra gente? Claro, cara, com o maior prazer. Porque o e-mail é de Saci de Patinete, cara. Nosso bom e velho amigo. Amiguinho, né? Amigo. E bom, ele anda meio insolente, né, cara? Ultimamente nos comentários. É mesmo? Personalidade. Garoto tem personalidade, pô. É verdade, né, cara? Então, ele diz aqui. Vou mandar uma porradaria aqui pra Debs. Que isso, cara? Bater em mulher. Não se bate mulher, nem, né, cara? Uma flor, cara. Caralho. Não se bate em mulher nem em PVP, amigo. Nem em PVP, cara. Você deixa ela vencer, cara. Claramente. Ela não gostou quando o Lapis falou que quem jogava WoW era babaca. Ficou ofendida. Mandou até uma resposta pra ele. Mas falou que quem jogava pela Aliança era viadinho. Pô, cara, mas quem joga na Aliança é viadinho. Isso é fato. Isso é estatística. É. Mas enfim. E ainda ofendeu os jogadores de Ragnarok. É, isso não se faz, cara. Isso não se faz. E aí que a gente vê que aquele velho ditado é certo. Macaco não olha pro rabo. Caralho. Ah, caraca, cara. Que filósofo esse Saci de Fight Net. Acredito que no WoW tenham sim muitos babacas. Porra, principalmente brasileiros. Sobretudo. E um grande exemplo são esses da Horda que matam nossos NPCs sem sentido algum. Só para ter o prazer de matar. Depois o cara se pergunta por que jogador da Aliança tem essa fama de viadinho, né, cara? Pô, eu tô matando meu NPC. Que pariu, né? Então, Saci, vira homem e vai jogar na Horda. Sério mesmo. Enfim. E é isso que quero deixar para a Debs pedir para que ela não generalize. Pois ninguém gosta de ser ofendido sem sentido. Assim como ela não gostou. E nem adianta ela falar que tava de brincadeira, porque deu pra notar o sentido pejorativo no qual você se expressou. Ai, caralho, cara. Muito bom, não, parabéns a ele. E... Cara, Saci, eu não sabia que tu era homossexual, cara. Não, cara, ele falou aqui que ele é rosa, a Rebeca, cara. Tu não tava quase fazendo sexo, cara? É, cara, mas cara. Joga na Aliança, cara. Achava que você tinha futuro, cara. Pô. Sério mesmo. Aquela redação que você escreveu tava linda. O próximo e-mail aqui. Obrigado, Saci de Patinete, por a colaboração. Eu tive que cortar um pouco seu e-mail, desculpa, tava muito grande. O próximo e-mail. Peraí, cara, ele falou o final aqui. Ah, então, até mais final, aí, galera. Se não se esqueçam, o planeta não é de vocês. Ah, não é de vocês. Entendi. É das baleias dos golfinhos o planeta. Um abraço, Saci de Patinete. Gripe. Cara, quanto mais eu puder protelar o Ilapso falar o próximo e-mail, eu vou protelar, cara. Entendi. Então, o próximo e-mail, eu vou tossir de novo daqui a pouco. O próximo e-mail é do Físicozinho. Físicozinho diz o seguinte: acho bem legal esses episódios em que vocês falam sobre esses eventos de jogos. O próximo provavelmente vai ser o do Brasil Game Show, né? Em outubro que a gente vai. Devil May Cry, eu também não gostei. Achava o visual do Dante muito foda e achei esse meio fraquinho. bloquinho. O Batman na Feira da Fruta, Arkham City, eu estou esperando muito. Achei o primeiro muito bom e fiquei com gostinho de quero mais. Ok, um pouco mais. Vocês falaram muito pouco de Borderlands 2. Tem mais alguma coisa pra falar sobre o que teve ou só teve o trailer e um pouquinho de gameplay? Falaram sobre as classes, sobre a história? Falaram nada, cara. Falaram só que vai ter o 2, né? Vai ter o 2. Aquela velha história. Só não vendi o meu Wii porque estou querendo jogar o novo Zelda. Sou fã de The King of Fighters e acho a história da saga Orochi muito boa. A saga 99 a 2002 legalzinha, mas os personagens muito bons. Joguei o 2003 e achei muito boa a jogabilidade, mas saiu muitos personagens fodas. Cadê o Cancel? Tá atrás de você. Depois disso, desanimei com a série e não fui atrás. Prefiro muito mais a jogabilidade de KOF do que a de Street Fighter. Mamilos! É, não, eu também acho que as duas têm valor e, de certa forma, de King of Fighters eu acho melhor também. Eu acho que as duas têm valor, só que King of Fighters é uma merda. Talvez, ó, é uma opinião válida. No Capcom vs SNK eu jogava com o Ground de The King of Fighters, né? Que era o que você podia correr e esquivar. Dota 2 eu devo jogar só porque é da Valve. Se não fosse por isso, eu nem olhava e continuaria sem pensar no LoL. Beleza, bacana. Ah, por que só porque é da Valve, cara? Eu não sei. É, vai ver o cara... Da Valve é bom. Vai ver que nem com a com o Apple, né? Que nem o Mac Fag. É com o Apple, né? Porque ele é Valve Fag. Valve Fag, entendi. Mas muito obrigado ao Físicozinho e... Grande Físicozinho. Continue nessa força aí, massa vezes aceleração, é o que liga. Nossa, cara, essa foi muito boa, hein? Bem massa. Eu ia fazer a demonstração aqui, verbal, de por que a força é massa vezes aceleração, mas enrolar integral é muito complicado, vai. É verdade, é complexo. Pô, eu que tenho que ler, né? É, você que tem que ler, eu tô esperando você ler. Então, tem um e-mail aqui do Bêbado das Sombras, esse é novo, né? Esse... talvez seja novo. Não, esse foi o cara que mandou as fotos aí, ó. Falando foi o que imaginava. Foi o louco das fotos, pode crer. O louco das fotos. Grande, mas ele tinha outro nick, não, velho? Ah, vai ver, ele é, cara, bêbado, né? Cada dia é uma coisa, ele é, né, bêbado, cara? É, o de bêbado não tem dono, imagina a personalidade, né, cara? Tá certo. Sugestão de tema. Vocês podiam falar como a galera aí do Baixo Frente Soco se envolveu profissionalmente nesse mercado. Opa. Ou não. Ah, ou não. É, ou não é uma boa opção. É. Não, na verdade, só quem tem algum envolvimento profissional com isso, ou trabalha meio direcionado pra isso, é o que o Logan, o Clerazos e o Arara. Eles que... O Arara tá começando ainda a tentar mexer. O resto do pessoal, acho que... Sonha, né? É, não, nem sonha, meu irmão. Cara, você não trabalha com o que você gosta, meu irmão. Se eu for trabalhar fazendo jogo, eu não vou mais achar graça. Eu tenho que trabalhar com o que eu trabalho, meu irmão. Fazendo... Porra, tu não vê cara que é cabeleireiro de Miss, cara? Tudo viado, cara. Tu vê aquela porra toda de... Enjoa aquela porra. Mas não entendi. Tu sonha em ser cabeleireiro de Miss, cara? Não, não sonho nada, cara. O melhor exemplo que eu acho que você queria dizer seria, tipo, ginecologista, né, cara? Ginecologista talvez seja um exemplo. Ginecologista deve ser um bom exemplo. Cara, acho que é a melhor propaganda pro ginecologista. Aperta mais de você, tá? Já pensou o maluco que é ginecologista, ele bota assim no banner dele? Ginecologista. Doutor falando de tal, ginecologista. Aí entre parênteses. Maridos, não se preocupem, sou homossexual. Cara, o maluco, ele ia ser o número um do Brasil. Com certeza, cara. Porra, ele não precisa ser homossexual de verdade. Esse é, não precisa nem ser, ele só precisa fingir, né, cara? Sim, cara. Porra, aí, quem quiser a ideia aí, aí. Joguei de graça a ideia aí. Fica a dica. A gente dá muita ideia que vale muita dinheiro ideia, né, cara? Muita formação de opinião. Foda. Enfim, não sei quais de vocês realmente estão trabalhando na área. Então, o Lápis respondeu aí. Como é que é? O Clerazos, o Arara. O Arara tá chegando aí e o Keo Logan tá mais adiantado. E o Clerazos. Keo Logan é mestre na parada. É mestre, amigo. Mas acho que estão todos lutando pra isso. Bom, o Ilapso não, eu realmente tô. Tá na luta, tá na batalha. O Ninja Inimigo também, o Ninja Inimigo tá querendo também. Só eu e o Mestre Splinter somos executivos do mundo corporativo e o negócio é terno e gravata mesmo. Podiam dar dicas de por quais cursos começar e do que é básico, prioritário e o que ajuda a entender melhor essa profissão. Pô, podia dar essas dicas pra mim também. Podia. Não, cara, olha só, a gente vai fazer um programa sobre isso realmente. O que a gente pode adiantar aqui agora é que, por exemplo, se você tá fazendo faculdade de alguma coisa relacionada à computação, por exemplo, vai estudar as linguagens de programação que o pessoal usa pra fazer jogo. Unity, por exemplo, né? Unity é um negócio que tá muito na moda aí pra fazer jogo. O pessoal que é de design, que desenha, vai, bota o portfólio aí na cara. Sempre tem gente aí que tá procurando artista, que programa, mas não sabe desenhar, ou tá procurando artista, alguma coisa assim. O pessoal que mexe com música também, sempre tem gente procurando. Então, né, tenta conhecer o pessoal aí que se envolve com isso e mete a cara. Às vezes você não começa por isso direto, às vezes você começa fazendo um livro ilustrado aí, o cara que desenha, mas depois você já entrou na parte de entretenimento, pra dar o próximo passo é mais fácil. O importante é correr atrás. É isso aí. PS, não deixe de contar os casos mais inusitados dessa viagem. É, viagem. A viagem que a gente foi lá pra Mangaratiba, deve ser. A viagem, ele fala a viagem de trabalhar com o jogo, provavelmente. Ou ele tava bêbado, né, cara? Ah, cara, sei lá. Assinado, Bêbado das Sombras, São Paulo, capital. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra Bebs, o lindo raio ultravioleiro das manhãs de trânsito em São Paulo. Caraca. E pro resto de vocês. Risos. Cara, a Bebs tem uma legião de fãs, né, cara? Inclusive, hoje apareceu aí um vídeo aí da Rebeca cantando no Rock Band aí lá no grupo de e-mail e foi mó, Todo mundo achando graça. É, olha só, a festa lá que eu falei lá no a Game Over é R$25. E o cara que falou pra mim que se você for o vídeo do Baixo Frente Soco, chega lá na porta e fala que é o vídeo do Baixo Frente Soco, que quem sabe não sai por 20. O último e-mail, o Igor Sano, diz o seguinte: eu acompanho o site desde o terceiro. É site. Cara, você fez a pausa, só que eu demorei pra entender, cara. Isso deixa pra você, cara. É que eu tava dando scroll up aqui no e-mail. Entendi, cara. É porque eu tava esperando que você sempre fazia. Então, de novo, eu acompanho o site. É site? Desde o terceiro podcast sobre Pokémon. E vocês ainda não atualizaram esse layout. Nem vamos atualizar, cara. Dificilmente a gente vai atualizar. É. A menos que haja alguma mudança muito brusca aí. Porra, já fizeram um ano de site? É site? Já tá na hora, hein? Sem falar na tão prometida webcomic. Cadê? Mamiluda essa prometida. Essa webcomic é mamiluda, cara. Brinks, o site tá foda com PH. Mas não, enfim, Fanolada. Tá mentiroso, tá uma merda. Pode até falar que o podcast é bom. O podcast é bom, mas o site não tem nada, né, cara? O site tá uma merda. Admite, o player lateral do site, cara, que era pra ter os episódios da semana, parou no 48. A gente tá no 59. Então você tem uma ideia de como a gente caga e anda pra essa porra desse site. Mas enfim, Manolada, eu sou fã do trabalho de toda a equipe e acho que todo o diferencial dos pods está nas pessoas com opiniões distintas. Não adianta abordar um tema onde todos são fãs. É bom sempre ter um que seja o lado negativo, que vê as coisas com uma outra ideia, outra opinião. Eu me divirto muito, muito indo pro meu trabalho e vou rindo igual um idiota dentro do ônibus. E quando a minha namorada me pergunta de que eu estou rindo, eu viro pra ela e digo: eu gosto de jogos e diversão, XDDD. Hehehehe, tio XD. Acabei de ouvir o pod sobre Gamescom e fiquei meio triste. O único grande lançamento pro meu pobre console zoado vai ser o Zelda Skyward Sword. Asterisco, bola, asterisco. Tamo junto aí na expectativa Ninja Inimigo, contra barra, bola, barra. Vocês esqueceram... Ah, vai entrar nessa porra de vocês, esqueceram. Esqueci de porra nenhuma. Eu que não coloquei na lista mesmo. Vocês esqueceram do Kirby novo de Wii. Porra, aqui, o Black Eyed Peas Experience. Nossa, você tá de sacanagem, né? Are you breaking with me, né, cara? Porra, dos mods do Michael Jackson, The Experience. E o Xenoblade, que já saiu na Europa. É, o Xenoblade talvez eu tenha esquecido. Pô, Xenoblade viajou, hein? É, mas o Xenoblade não foi anunciado na Gamescom, não levaram nada pra lá. E Pandora's Tower, The Last Story, também não levaram esses jogos pra lá. Nem o Pandora, nem o Last Story. Mas fora isso, o Wii não vai ter muita novidade, não. O que me obriga a comprar um 3DS. Sim, eu sou nintendista. Oh, yeah! Importante cara, ser... nintendista cego, né, cara? Se for cego, tá fudido, né, cara? Porque não vai ver o 3D. Eu só pretendo comprar outro console na minha vida se a Sega resolver lançar algum novo. Mas acho isso meio improvável, Poker Face. Cara, essa historinha de só vou comprar outro console na minha vida, não sei o que, essa história é velha, cara. Eu já falei isso pra mim mesmo umas 10 vezes e eu comprei uma porra do PlayStation. Fato. Eu também já falei isso desde o 64. É, porra do cara. Durou muito tempo. Eu comprei o PlayStation 3 só em 2009. Então foi tipo, porra. É, tô ligado. Como é que lançou o 64? O 64 foi 94, 6, sei lá, 96. Pô, então eu cumpri minha promessa por um bom tempo. Não, 94, né? Acho. Enfim, foi por aí, nessas épocas aí. Voltando ao foco, vocês são fodas, obrigado, cara. O conteúdo dos podcasts está impecável, obrigado, cara. E aqui o resto da mensagem dele contém verdades. O ninja inimigo tem um jeitinho muito gay falando às vezes. Cara, finalmente alguém concorda comigo, cara. E por fim, a opinião mamiluda dele. E a Bebs nem deve ser tão gostosa assim. Ou é? Caralho, interrogação. Cara. Não sei, cara. Eu recomendo que você entre lá no girlsofwar.com.br, procure os posts dela. Cara, não importa se ele é tão gostoso assim ou não. O que importa é a sua imaginação, cara. É verdade, você não tá vendo a foto dela, né, cara? Então quando vem aqui ela, a Debs, a Paraguaia, você pode imaginar a mulher que você quiser. Mas você não tá com a cara delas mesmo. Trollface. Ele termina com um trollface aqui. É, olha só. A vantagem do podcast é que você não tá vendo realmente a cara do pessoal, né? Então você tá ouvindo a voz da Bebs, ou da Debs, ou da Paraguaia, da Ninja Inimigos lá, você pode imaginar Scarlett Johansson falando com você. E outra coisa, cara, elas estão falando, geralmente, dentro do seu ouvido. Qual foi a última vez que a mulher falou dentro do seu ouvido, assim? Pense nisso. Caralho, pode crer, cara. É, cara. E a busca continua, hein? A gente tá atrás das ouvintas femininas do Baixo Frente Soco, ainda duvidando que existam, e se você for menina e ouça esse podcast, se manifeste, que a gente está duvidando que elas existam. Espero que meu e-mail tenha algum sentido, pois levei umas 3 horas escrevendo e organizando meus jogos de DS no PC. Ser pobre é foda. Um grande abraço pra todos aí. Fiquem na paz. Observação, alguns links dos vídeos, os lançamentos para o Wii, alguns da E3 e outros são da Gamescom. Aí ele manda aqui uns links do Black Eyed Peas, do Kirby. Porra, esse Black Eyed Peas, a gente não vai postar, cara. Desculpa, Black Eyed Peas não. Mas o Kirby, o Pandora, o Last Story, o Xenoblade e o Hyuni Factory estão aí na postagem. Pô, aí... grande abraço aí pro nosso amigo Igor. Peraí, acabei de me ligar, cara. Ai, eu tô na moral, cara. Tá, acho que eu tô ficando velho. sério, falta de atenção. Que é isso, você? O cara não tem nick de CS, né? Ih, rapaz, tu nem percebeu, né, cara? A gente recebeu também, por fim, um e-mail muito bonito, muito legal, eu agradeço muito, da equipe Quadrim, que é do site quadrim.com.br, que é um... Eles agora têm um podcast também, é o Quadrimcast, tá linkado aí embaixo. E é um site de... Sobretudo... É site. É um site, sobretudo, de fanfics, de histórias em quadrinhos. É um site muito bom, é bastante antigo até, esse site. É site. E eles agora têm um podcast também. Eu ouvi, ouvi até porque eles se comunicaram com a gente pelo Twitter, pessoal bem legal. E eu ouvi, gostei muito. Então você que gosta de história em quadrinhos aí também, pode entrar lá no quadrinho.com.br. Aqui no Twitter, o Andrew Asa mandou assim, ó. Eu tô lendo no telefone agora, começou chique. Arroz da minha prima, ouço podcast, eu gosto de jogos, tá? E o Marlon Viena falou, tô numa maratona intensa do Call of Duty e podcast do Baixo Frente Soco, porque dormir é pros fracos. Claramente, né? E aqui, ó, o Pança Louca no Twitter colocou assim, ó. Milena Souza, mulher, deve ser, né? Só vou dormir depois de ouvir o Baixo Frente Soco, que é muito sinistro. Olha só. E o João Iora falou, bora ouvir mais Baixo Frente Soco. Então o pessoal aí no Twister, fora o velho, o Vini Lima, né, que o Senhor da Eternidade adora o nome dele, o Vini Lima, mandou aqui, Lucas Patrício, tem o Baixo Frente Soco, indica o podcast dele que é muito bacana. Então, galera, muito obrigado aí pelas suas indicações no Twister, eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com, até semana que vem, dá tchau aí. Tchau, aí. Hey. Eu ia falar tchau Lilica, mas não ia fazer sentido. O programa de hoje com perguntando pro meu amigo Querazos. Oi. Eu quero que você me dê um exemplo de um jogo velho e você me diga por que você considera esse jogo velho. Puta, um jogo velho? Cara, eu vou citar Elevator Action, só porque saiu um remake agora e nem o remake tá bom. Elevator Action é bom pra caralho. O senhor vai tomar no olho do seu cu, saudade. O Elevator Action era bom naquela época. Hoje não tem mais sentido, cara. Você olha pra aquilo e fala, caraca, isso não envelheceu bem. Isso tá um jogo velho e caquético. É do Atari esse jogo? Nintendo. Nintendinho. É porque os elevadores daquela época eram daqueles de grade, que você fechava grade, cara. Agora eles são daqueles com porta gráfico. Mas agora é assim, cara. Entendeu? Cara, não brinca não. Eu, no prédio que eu morava aqui do lado, o elevador era assim. O prédio era tão velho, a fiação era tão zoada que quando ligava o ferro de passar roupa e o chuveiro elétrico, rolava tipo um alienígena na minha casa. Mas aí, o elevador do prédio do Rania dá mó medo, cara, porque ele é tipo Silent Hill a parada, tá ligado? Caraca! O meu elevador é pantográfico, cara. Isso aqui, meu apartamento deve ser o único que é trifásico. Ele falou de Elevator Action, agora eu realmente me senti velho. Eu joguei Elevator Action no fliperama, moleque. Caraca, maluco. Like a boss. Like a bichinha, hein? Então, Ilapso, me dê um exemplo que você considere um jogo antigo e antigo apenas, na sua opinião. Vou falar dois logo, porque os dois são contemporâneos e a mesma lógica se aplicamos. Super Mario World e Sonic Ouriço. Jogos antigos, porque eles já têm 20 anos, todos os dois, mais de 20 anos. Porém, as mecânicas e o trabalho gráfico, o trabalho de narrativa, o trabalho de som, continua sendo muito bom. Então, experiência, mesmo hoje em dia, continua sendo muito boa. Minha irmã tem 11 anos, é bem mais nova que os dois jogos e gosta de todos os dois. Convenhamos, então, que quando a gente fala que um jogo é velho, a gente tá atribuindo um termo muito pejorativo ao jogo. A gente tá falando mal daquele jogo. A gente tá falando, caralho, jogo velho, jogo suado, jogo escroto. Quando a gente fala que um jogo é antigo, a gente tá sendo mais saudosista. A gente tá sendo mais by heart, assim, falando, pô, aquele jogo é antigão, pô, muito foda. É, o jogo está na melhor idade. E quando ele é muito bom, a gente chama de clássico. Exatamente. Então, Rania, se você pudesse me definir assim, qual é a diferença entre o charme e o funk e qual é a diferença entre um jogo velho e um jogo antigo? O charme e o funk, claramente, um ano bonito e outro elegante. Pois é, o que ninguém nunca define é qual é a diferença de bonito e elegante, né, cara? Não, cara, eu defino agora, pô. Bonito é o cara que é bonito, a pessoa, a mulher que é bonita, tipo, feita, bonita, naturalmente. É, elegante. O bonito é o bonito, né? O elegante é o elegante. É aquela pessoa arrumada. Bom, é arrumadinho. O elegante é o feio arrumadinho, né? Exatamente. Sabe quando você fala aquela mulher? O que você acha daquela mulher? Ah, ela é arrumadinha. Nossa! Olha esse, ela é rica e por isso ela tem roupas legais. É pior que tá mais de apresentável do que arrumadinha. Pô, aquela garota é legal, cara. Simpática. Pô, sabe o que é pior do que legal? Pô, ela é legalzinha. É tipo, nem legal. Ela é chata pra caralho aí, ó. Eu tava perguntando isso exatamente antes de começar o podcast, né? Qual a diferença de antigo e velho? Eu acho que o que estavam falando aí que um é, além de antigo, é antiquado também, que tem um gap de temporal, assim, muito grande, que você vê alguma coisa e tá estranho, sabe? Fica datado. Fica isso, datado que é a palavra que tava usando, muito bem lembrado. Rania, você não concorda comigo que o mundo dos jogos de diversão anda em constante evolução? Ah, sem dúvida. Então? Acompanha a evolução da tecnologia bem mais rápido do que livro, ou até filme mesmo. Mas estamos falando também um pouco mais além somente da tecnologia. Nós estamos falando de modismo, nós estamos falando de jeitos de jogar, nós estamos falando de criatividade dos jogadores, do amadurecimento do público interessado no jogo. Então, quando a gente está falando sobre um jogo velho, é um jogo que não consegue acompanhar as novas tendências do mundo moderno. Tem mais design, cara. Claramente, né, cara? É, tá indo lá pra Marquês de São Vicente muito, hein, cara? Quer um exemplo de outro jogo que tá velho e que os jogos posteriores da mesma franquia ficaram antigos apenas? GTA 3. Nossa, GTA 3, realmente, GTA, cara. Mas é um jogo velho. Você vai jogar o GTA 3 hoje em dia, depois de você ter jogado, sei lá, San Andreas, Vice City, ou GTA 4. GTA 4 já tá passadinho, né? Já tá na hora de sair o 5. Você fala, cara, eu não consigo mais jogar GTA 3. Ele é muito ruim. Mas, peraí. A controvérsia, qual GTA 3 você tá falando? Porque tem gente que fala que o GTA 3 é o San Andreas. Fala um merda. Cara, peraí, não é cronológico, não. Peraí, não é cronológico na era do jogo. Eu tô falando do GTA 3 que saiu ali, caixinha com o número 3. É. Sim, é não, mas eu já vi muita gente falar que o GTA 3 é o San Andreas, mas eu sei que o GTA 3 é o primeiro que saiu 3D bolado. Eu já ouvi muita gente falar, e eu respeito a opinião dessas pessoas, que GTA 3 nunca existiu. Sério, cara? Então, o GTA 3 foi muito bom, cara, mas eu botei nos meus exemplos de jogos também que já ficaram velhos. Tá certo, eu concordo. Ele marcou uma época, ele foi revolucionário em sua época, mas houve evolução na jogabilidade, né? Houve evolução no jeito de jogar. E teve alguma coisa ali no meio que deixou aquele jogo completamente pra trás. E a gente vai tentar, no episódio de hoje, descobrir o que são essas coisas que caracterizam um jogo como velho ou como um jogo antigo, ou como diria um bom hipster, vintage. Don't design it, Scott. Da eternidade. Diga. Quando você pensa num jogo velho, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Jogo velho? Eu vou falar isso e você vai querer me matar. Mas Final Fantasy VII. Eu concordo em gênero número grau com você. Agora caralho, cara, sério, tô pensando. Caralho, High five. E eu digo por quê? Assim, eu joguei esse jogo, eu não joguei esse jogo na época que ele lançou. Mas eu já joguei há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Vai se fuder, eu vou falar isso pra sempre, quero que vocês se fodam. Há muito tempo atrás, eu reitero, eu joguei esse jogo, mas mesmo nesse tempo, ele já era velho. Ele já era horroroso. Assim, eu tive que fazer um esforço pra jogar, porque realmente a história, a narrativa, é tudo muito bom. Mas em termos gráficos, eu acho que bastante jogos dessa época do PlayStation 1, cara, eles envelheceram muito mal. Assim, porque se você pegar o Super Nintendo, pegar o Final Fantasy, sei lá, 6, ou o Chrono Trigger, ou qualquer jogo do final do Super Nintendo. Tipo, o gráfico, ele é bom, ele funciona, até hoje funciona. Até hoje, tipo, o nego faz jogos com esse tipo de gráfico, ou um pouco melhor só, e ainda funciona. Agora, aquela merda que o nego fez nesse PS1, que era praticamente polígonos, tipo, quadrados. Dá pra contar os polígonos nos personagens, praticamente. Exatamente, cara. É terrível, não dá. Tipo, é difícil você abstrair e imaginar aquilo como um personagem, como uma pessoa, sacou? Pô, mas na época dava, cara. Sim, na época sim. Na época do PS1, sim. Mas muito pouco tempo depois já envelheceu muito, assim. Mas por que que a gente tem essa impressão que o jogo que é 2D, ele não dá tanta impressão assim de ter, ah, pô, esse cara envelheceu mal, mas o jogo é 2D, putz, uma merda. É, quando você trabalha com, você tem aí no caso a transição de sprites pra modelagem 3D. Exato. Quando você trabalhava com sprites ou gráficos 2D, por assim chamar, você chega uma hora que você chega ao patamar daquela tecnologia. E você se acostuma àquilo e você não espera mais nada daquilo. Até porque ela chega a um ponto em que ela não vai passar daquele ponto. Ela chegou ao limite dela, ao estado da arte, né? O estado final da arte. Quando você passou pra 3D, por exemplo, você começou de jeito parco e foi evoluindo. De modo que hoje você tem algo muito melhor. Se você for comparar o box de Atari com o Chrono Trigger, que foi um dos últimos jogos de 2D mais bem trabalhados, também tem uma diferença absurda. Ou se você comparar, vamos pegar o último jogo em 2D que saiu agora, The King of Fighters 13, que é com gráficos 2D e compara com os jogos de Atari. Você tem um vão absurdo. Mesma coisa você pegar o Final Fantasy 7 com o Final Fantasy 13, por exemplo. Eu concordo plenamente. Ah, deixa eu só entender um negócio. Eu concordo plenamente. E digo mais, existe uma curva que é de aceitação quanto à realidade da parada, de acordo com o quão perfeito ela é. Por exemplo, se você pega um fantoche da Vila Sésamo e mostra pra uma pessoa, a pessoa vai olhar, vai, ah, bonitinho, tem dois olhos, tem um cabelo escroto, tem uma boca maluca, é um bicho laranja e falando com você. Hahaha, legal. Não vai falar aquilo que é exatamente mal feito, vai considerar caricaturado, vai achar engraçado. Só que quando você faz uma modelagem gráfica, um CG bolado, quase muito sinistro, mas tem alguns defeitos, tipo a iluminação estranha, a cor, o cabelo da pessoa não se mexe direito, bate um vento, o cabelo não mexe, a pessoa tende a ter uma aceitação. Cara, eu compartilho da sua opinião. Eu lembro que durante a faculdade eu tive uma matéria de computação gráfica que o professor comentou sobre esse efeito. Ele é nomeado em muitos livros como efeito cadáver, principalmente quando você vai representar o corpo humano. Pô, em Estados Unidos é o Uncanny Valley, né? Aí você tá falando. Mas aí acho que são coisas diferentes. O Uncanny Valley é quando ele chega tão perto de ser o ser humano normal, né? O real, que aí fica estranho. Você não consegue aceitar aquilo. Mas é praticamente isso, cara. Ele fica tão perto, mas quando ele chega tão perto, você começa a notar os detalhes que estão faltando ali. É, porque antes ele não tinha o objetivo de ser perfeito. E as proporções não estavam certas. Ao momento que ele quer realmente ser uma pessoa de verdade, mas não consegue chegar lá, é quando você estranha. Eu acho que o objetivo de ser perfeito nunca... Desculpa. Eu acho que a gente já passou disso hoje em dia. A gente tem jogos que realmente conseguem parecer uma pessoa de verdade. Então, hoje em dia você tem uma dublagem muito bem feita, você tem expressão facial, você tem diversas coisas que foram crescendo ao longo do tempo. Você pode até ter esse grau de imersão muito maior. Mas naquela época, os jogos eram uma revolução nos gráficos. Tipo, Final Fantasy VII trouxe uma coisa que ninguém estava acostumado a ter. Uns gráficos muito boladões pra época. Então, durante aquela época, todo mundo olhava pasmo e falava, holy fucking shit, que coisa sinistra! Só que, conforme isso foi passando, a tecnologia foi evoluindo, isso ficou muito velho. Eu não consigo achar uma outra palavra. Aquele gráfico velho. Ultrapassado. Exatamente. Não só isso, a gente foi ficando cada vez mais exigente também dos gráficos. Mas é diferente, por exemplo, você fala que é ultrapassado, mas Chrono Trigger, por exemplo, é um dos jogos que eu acho que envelheceu melhor dos que eu conheço, em questões de gráfico. Porque ele é o estado da arte na tecnologia dele, na subclassificação de tecnologia dele. O que acontece é que jogo de videogame, jogo eletrônico, é uma coisa que existe há 30 anos, aí, 40 no máximo. Então, se você for comparar isso com outras mídias, como por exemplo livros ou filmes, você tá num período de tempo muito menor. A escrita existe há 4 mil anos. Então, desde que a gente nasceu, nossos avós e bisavós nasceram, os livros eram escritos da forma que são hoje em dia, com variações pífias entre uma coisa e outra. Os filmes são do jeito que são também há 10, 20 anos. Desde que a última grande mudança foi passar de preto e branco pra colorido. Jogo não, mais ou menos. Um negócio... Ai, lá, mais ou menos. A grande mudança foi Bullet Time. Ah, tem... Não, cara, você tem que você vai mudando um filme, pode ser de poucos anos pra cá, mas você sabe apreciar. Você sabe ver, é parte da graça. Você vai assistir um filme antigo, tem todas as falhas dele no áudio, as falhas no vídeo. Não, mas acho que o Ilapso quer dizer com isso é que a forma de fazer, por mais que você possa ter uma variação ou outra, pode ter uma evolução, a forma de fazer ela tá bem consolidada. Você tem uma fórmula, uma receita de bolo, sabe? Você bota os atores, bota o diretor, ajusta as câmeras em algo diferente, faz todo aquele blá blá blá que já tá meio consolidado. Você vê. Faz a Shuriken sair da tela pro 3D, pra justificar 3D. O 3D. É, o que acontece? Centenas de anos, o livro você abre, senta e lê. O filme você senta, olha pra tela, e eventualmente você tá com uma porra no óculos pra ver um 3D mal feito, ou bem feito em poucos casos, e tá ouvindo. Tá. Então, antes você não via, antes você lia a legenda no cinema mudo. Depois disso passaram a ser as orquestras dentro do cinema, depois passou a ter som. O jogo de videogame ainda é um negócio que tá evoluindo, o jogo eletrônico, ainda é um negócio que tá evoluindo aos poucos. Então você ainda não consolidou ele de uma forma geral. Além disso, livro é sempre em papel, ou uma coisa que se assemelha é papel. É... Ou filme. É, o Kindle, Kindle é uma analogia. É. É, entendeu? Tá sempre em papel. A mídia é bem consolidada. Quando você vai lançar uma nova tecnologia de filme, por exemplo, você deixa duas brigando por pouco tempo, Super 8 com a... Super 8 não, a VHS com a Betamax, depois o HD DVD com o Blu-ray. Mas uma mata a outra e fica uma só. Com videogame, não. Você tá sempre com um monte de gente competindo, cada um de um jeito diferente, e a cada 4 ou 5 anos você renova o negócio inteiro. É, esse podcast que a gente tá fazendo agora, a gente se inspirou numa coluna do site The Escapes, que a gente vai linkar aí, uma coluna do Yahtzee Crosshall, que ele fala exatamente sobre essa coisa de envelhecimento de jogos. E ele cita uma frase muito interessante. Se a língua inglesa ou qualquer outra língua fosse reinventada a cada 4 ou 5 anos, como é com jogos de videogame, você não ia ter mais literatura, porque você tem que pegar, você ia perder todos os livros que você já existe até hoje. Ninguém ia hoje em dia poder ler 20 mil léguas submarinas porque a língua ia ter mudado. E não é isso que acontece. Com videogame é diferente, porque você tem uma tecnologia mudando toda hora e você é altamente dependente dela. E são várias tecnologias, é uma só. Você depende do videogame, da mídia do jogo, da televisão e de um monte de coisa. Então, a linguagem não muda completamente. Por exemplo, se você pegar o Final Fantasy VII que a gente tinha falado, pegar o controle do PlayStation 1 e você ver o controle que você joga para Final Fantasy 13 agora, é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, sim, diferença. Sim. O cara que jogava o Final Fantasy VII consegue jogar o Final Fantasy 13. Claro. O que acontece nesse caso? É, isso aí é um dos prismas em relação ao jogo eletrônico, né, que é a interface, né, com uma das interfaces, né, no caso do controle. Tem um livro interessante que o Clerazos deve conhecer, que se chama Book of Lances. Do Jesse Shell. Do Jesse Shell. Não lembro o Jesse nome. Jesse Shell, inclusive, é do Art of Game Design, Art a of Book Game of Design, Lances. Exatamente. Que nesse livro ele abre um prisma de acho que 100 lentes, uma coisa assim. Características que ele chama de lentes sobre as quais analisar um jogo. Então vai lá desde gráfico, som, jornada do herói, tem um monte de coisas lá em que ele analisa o jogo sobre essas diferentes perspectivas, né? Como você tem no cinema também, fotografia, sim, som, claro, edição, essas coisas todas. Mas quando você vai pra jogo eletrônico, você tem uma variável, um número de variáveis muito maior do que você tem nessas outras mídias mais bem consolidadas e mais antigas. E vai lembrar que o Jesse Shell é autoridade no assunto porque ele era presidente, alguma coisa assim, daquela parte da Disney, o Disney Imagineering, que é responsável pela... Aquelas atrações em realidade virtual dos parques. Sim. Ele tomou o lugar do... que era do Randy Pausch. Inclusive, se alguém for na Disney atualmente, vai ver a atração do Star Wars, que é a melhor coisa que pode fazer lá nos Estados Unidos. Yeah, fuck yeah. Mas essa questão da mídia é diferente, eu não concordo tanto com o artigo lá. Tá, beleza, você não vai chegar e botar a sua fita de Super Nintendo no seu PS3. Mas eles não deixam de fazer um port, por exemplo, pro Nintendo DS da vida. Você tem acesso a esses jogos poéticos, que nem Chrono Trigger, e consoles novos, assim. Então, mas aí, Rania, isso precisa ter um pouco da experiência com isso? Eu acho que o argumento... emular um jogo no computador, qualquer jogo que quiser, antigo. Eu acho que perde um pouco do... Cara, criando Pokémon, rodando na cama pra pegar um pouquinho de luz. Isso era parte da graça. Pois é, eu acho que ele falou tudo agora. Exatamente isso. O que o Yahtzee fala na coluna dele, isso que o Rania e o Brooks estão citando, o Yahtzee defende que você fazer você emular a experiência, é isso que você não tem. Na parte de emulação, quando você tá falando ali de a gente quer reviver essa experiência e tal, realmente, não é a mesma coisa você tá jogando no emulador. Tem emuladores que se prezam a tentar chegar mais à emulação do que seria realmente o sistema, tentar chegar mais perto do sistema. Por exemplo, DS NES é um emulador que ele tenta ter toda aquela experiência do hardware na sua formulação. Ele tem um dos releases dele, é o release de compatibilidade, que é para sistemas 32-bit, que não são tão potentes, e o outro release, que é o release de fidelidade, que ele chega, assim, no limite mesmo. Ele, poxa, isso aqui vai rodar como rodava no Super Nintendo, e não como nos outros emuladores que você tem, sei lá, bota o áudio vai ser um pouquinho diferente, o vídeo save não vai ficar com as cores tão perfeitas. Uhum. Não, save state ele aceita, cheat ele aceita, porque são coisas que fazem parte hoje de você jogar no computador, mas isso não faz parte de que você pode construir essa experiência de não usar save state. Como é que você vai construir a experiência do seu pai chutar o videogame e ele travar? Moleque, dá um tapa no computador pra ver se isso acontece. Não, mas aí eu acho que já é exagero demais, sabe? Eu acho que faz parte, você emular a experiência faz parte de você reviver ver alguma coisa antiga. Ninguém nunca mais vai assistir um filme no cinema com uma orquestra tocando. Mas quem é super fã de filme dos anos 20, sei lá, vai assistir na TV widescreen de 1080 pixels, sabe? Então, eu acho que é impossível você querer sempre reviver a experiência. Coisa que você vai fazer antiga, você vai estar sempre emulando a experiência. Exatamente. Ninguém vai dirigir um Calhambeck fudidão na... Calhambeck não, como é que é o nome daqueles carros que... É o meu, tipo 95. Ninguém vai chegar na Rio Manilha com essa porra pra fazer uma ultrapassagem. eu tô falando. Cara, olha que tem gente que quer fazer isso, hein, cara. Eu tô brincando. O pai de família aí, que porra. Eu tô brincando do emulador, mas eu mesmo, eu comprei uma pecinha que converte a entrada do Nintendo 64 pra USB, justamente pra poder jogar o emulador de 64 com o controle original do 64. Retroid? Não é Retroid, cara. Depois eu vejo o nome, mas tem no Geo Extreme também, no site chinês de compra virtual também. Lá vende até um que tem duas entradas pra jogar dois players. Ah, não, foi mal. É o adaptador do controle, né? Adaptoid, o nome antigo. Desculpa. Pô, eu emulei aqui Zelda, Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask. Pra mim, se eu pegar ele, jogar na televisão e pegar o controle do 64, eu não vejo diferença nenhuma. A diferença é que eu troquei o aparelho, o console, por um laptop. O emulador de Nintendo 64 tem uma coisa engraçada, o pessoal tá falando que o jogo fica muito melhor nele do que no próprio Nintendo 64. Caraca. Joguei pra uma merda. Graficamente, o pessoal que implementou de um jeito que você usa muita coisa das placas gráficas hoje, o poder muita, dela. Muita coisa, pois é, a Nintendo fez bem o 64, né, cara? Tem gente que acha daí que eles fizeram PC na emulação, porque tem muita coisa adormecida nele, que ele tá pronto pra ser melhor, mas não conseguia chegar, né? Talvez eles tivessem feito pensando em algum cartucho de expansão no futuro que eles nunca lançaram. Eles lançaram cartucho de expansão, né? Sim, algum expansão outro... de memória. Então, algum outro que eles não lançaram, um de melhoria de gráficos, alguma coisa assim. Aliás, ainda bem que isso não tem mais hoje em dia, né? Você não vai comprar um Sega CD pra botar embaixo do seu Mega Drive. Mas hoje era... os DLC substituem isso. Exatamente, hoje tem DLC, e DLC é muito pior. Antigamente você tinha buyable hardware e você tem downloadable content. Você compra... Ah, mas não deixa de ter buyable hardware também, tipo... De PlayStation 1, PlayStation Y... Ah, claro. O cara... Falando de gráfico aqui, falando que o Final Fantasy VII é um jogo que ficou muito feio ao longo do tempo e Chrono Trigger é um jogo que permaneceu bonito em todos esses anos. Agora, é só de gráfico que determina que o jogo tá velho ou que ele é antigo? Não. Então qual é a sua opinião, Mestre Splinter? Me diz uma coisa que você acha que influencia muito além do gráfico pra datar um jogo. Pra datar um jogo? Eu vou colocar aqui, vou continuar na linha dos quesitos famosos de revista Ação Games. Vou falar da jogabilidade. Jogabilidade. Vou até usar um exemplo aqui, os primeiros jogos de luta 3D, em que você tinha liberdade de movimento em três dimensões, né? Você podia andar pelo cenário. Cara, você... Falando daquele tipo Double Dragon? Não, tipo Virtual Fighter. Mas ele tá dizendo que ele pode mudar plano, ele pode andar pra cima e pra baixo, né? Sim, exatamente, sim. Exatamente. Ele pode mexer ali no ringue inteiro. Nesse tipo de jogo, a jogabilidade é estranha. Você aperta pra cima, ele já demora pra fazer essa transição. Não é tão fluido quanto é hoje. Ele demora pra fazer o movimento. Você pede pra pular. O pulo é estranho, parece que não focaram na questão do pulo direito, porque gastaram muito tempo pensando na forma de mexer no plano e tal. O pulo, às vezes, é extremamente surreal. O jogo evoluiu de tal forma, é impossível jogar, cara. Não existe saudosista ou nostálgico que fala, porra, vou jogar aqui uma tarde de Virtual Fighter. Nunca sabe, cara, tem maluco pra tudo, cara. Cara, tem uns malucos roots aí, que, sei lá, vivem comendo flor e jogando Virtual Fighter, que é foda. Eu te garanto que em Saitama, no Japão, essa semana ainda algum cara vai fazer isso. Brooks, você tem algum jogo que você acha que a jogabilidade é muito memorável e que não mudou ao longo dos anos e que você acha que se encaixa perfeitamente pra ser um jogo antigo? Se você pensar, Sonic não mudou muito ao longo dos anos, cara. É a mesma coisa. É, mas Sonic afundou bizarramente. Sonic morreu quando foi pro 3D. Não, tudo bem. Mas não, eu tenho esperança ainda. Ele tá falando em termos de jogabilidade, que o primeiro Sonic, em termos de jogabilidade, ainda é um negócio muito bom. Ah, realmente. Se a franquia afundou, foda-se a franquia, foda-se a SEGA que fez merda, mas o primeiro jogo continuou bom. Não, e por que a SEGA fez merda? Porque ela quis inventar um monte de firula nova. Pô, a fórmula básica do Sonic funciona sem problema. Eu vou discordar um pouquinho de você, Brooks, porque eu fui jogar outro dia Sonic 2. Acho Sonic 2 muito foda, um jogo sinistro, foda pra caralho. Mas assim, não sei se é porque também era uma outra época, e se a gente tava acostumado, a gente, sei lá, tomava muito todinho, não sei qual era na época. Mas... garoto criado leite com pera aí. Eu joguei, tipo, 20 minutos de Sonic 2, eu enchi o saco. Eu falei, cara, não quero mais jogar esse jogo, acabou. Não, tudo bem, não, peraí, mas aí agora você tem 26 anos, é porque você tem 26 anos querendo fazer algo que você fazia quando era moleque. Então, pô, um negócio que você já fez, você pensa em várias coisas, tipo, pô, eu podia estar fazendo outra coisa, eu podia estar jogando um jogo que eu nunca joguei, podia estar estudando, podia estar matando, podia estar roubando, eu tô aqui jogando Sonic 2, que é uma coisa que eu já fiz. Pô, mas deixa eu ter dois, aí, já passei horas jogando de Street Fighter. Lápis. Sozinho. Outro exemplo. Sua vida sexual acaba aos 40? Não. Cara, mas eu fiz muito pouco sexo até hoje pra parar os 40. Então, beleza. Outro exemplo aqui. Em 2006, eu passei o carnaval, pelo menos da madrugada de segunda pra terça do carnaval, eu peguei pra zerar Sonic, cara. Eu peguei vendo, pra... E vendo o desfile, né? Não, cara, porra. A TV é uma, né? Ah, não, foi de segunda pra terça, né? Não, então já não tinha mais desfile. Segunda pra terça e na TV fazer polegadas, tubo de raio. Like a pause. Essa coisa de você não ter sal que fazer uma coisa que você fazia quando era criança. Pô, a gente criança, cara, aceitava todo tipo de merda que vinha na nossa frente. A gente via o Dragon Ball a semana inteira pra não acontecer nada. Como se atreve? Não vou... perdoar você! O senhor não vem me falar que Dragon Ball é ruim. Caraca, o senhor não entra no meu podcast. O senhor não... pra falar um negócio desses, entendeu? O senhor não fala que você aceitava qualquer merda porque o senhor não via pequenos trolls quando tu era moleque. Você tinha seu crítico. Não, cara. Eles não viam. Você entrou no outro aspecto, que também é interessante, que é o aspecto de história. E pra isso basta dar um exemplo que a gente vai colocar aí no post, que é a foto do Killer Asus com 8 anos zerando Tico e Teco em japonês. Por quê? Eu não tinha que ler porra nenhuma, que se foda. Isso é um outro elemento, coisa de roteiro e... Você se importava com a história, Ilapso, quando você era criança? Ah, eu me importava com a história dos meus bonecos, cara, do He-Man. Quando você tava jogando Sonic, boa, você se preocupava que o Sonic tinha que salvar todos os animais da floresta que tinham sido transformados em robôs? Claro! Com certeza, você, animaizinhos, cara. O senhor da eternidade não vale porque ele quase que foi veterinário. Então, é verdade. Entendeu? Agora eu vou dar minha opinião de criador de cachorro e gato. De merda, né? Sua opinião de merda. Opinião de merda, né? Cara, não me importava nem um pouco com a porra dos bichinhos do Sonic, cara. Pra mim, ele tava ali, fudeu o Robotnik e os bichinhos apenas estavam no caminho. E como ele era um cara bro, ele salvava os bichinhos. Alguém chegava e falava pra você: ah, não, pô, ele tá salvando os bichinhos. Alguém que sabia ler o manual. É, quem me garante que o Sonic tava salvando os bichinhos pro altruísmo. Meu irmão, vai ver, ele pulava ali e falava assim: ó, vocês estão olhando pra mim, né? Quem manda nessa porra sou eu. Vocês estão vendo? Vocês me devem suas cloacas, seus filhos da puta. Agora vai fazer gold farm pra eu vender as minhas moedas verdes depois da internet. É, eles podem estar muito bem, ele pode estar muito bem pegando os bichinhos e falar: agora esses escravos são meus. É, cara, ele era tipo os Estados Unidos, tá ligado? Não, eu coloquei democracia no teu país, mas vai ser do meu jeito. Pô, mas você não se importava com a história do Dot, por exemplo? Ficava bolado com o tentáculo roxo que sacaneava todo mundo e o tentáculo verde era bonzinho e não tinha braços? Cara, assim, vou te falar que o máximo de coisas que eu pensava era assim: porra, o que que leva um filho da puta a vestir um kimono e viajar o mundo pra bater nos outros? Pra mim fazia total sentido. Tipo, o cara é tipo o mestre do jiu-jitsu, sei lá. Cara, tem maluco... Shotokan, porra. Cara, tem Shotokan? No meu pau, eu falo jiu-jitsu. Tu não falava jiu-jitsu, tu falava que ele lutava. Judô. É, judô. Ele era judoca. É, judô chop. Cara, assim, como é que o Blanca ia de um país pro outro? A Petrobras patrocinava ele? Não, o Ken patrocinava ele. O Blanca também? Não, esse negócio de que o Ken patrocinava o Blanca era... história de rodoviário. Não. A Petrobras patrocinava o Rio. Isso é muito claro no anime. É, tipo as histórias de rodoviária, né? O Rio é namorado da Chun-Li. Hã? É. Na verdade, o cânone diz que o Ryu tem dinheiro pra caralho e ele anda assim porque ele gosta de pagar de São Francisco. É pra não ser assaltado. Fighter é uma franquia que envelheceu bem. Mas aí que tá. O será? A jogabilidade. Não, os jogos de Street Fighter também. Se você pegar o Street Fighter 4, o último agora, ou 3 ou 2, você vê diferenças marginais de jogabilidade. Não, mentira. Hadouken é Hadouken. Você vê que a do 3 é melhor que todos. Ó, o 3 tem parry, cara. Cara, Hadouken é Hadouken e o máximo de diferença que você tem é você cair no chão rolando no Alpha, ou você parryar no 3, ou você dá aquele, como diz o subito do Arara, o golpe da tinta no 4. Golpe da tinta. Não, mas tem tantas diferenças, cara. Muitas outras. Tem, cara, mas assim, os fundamentos estão lá até hoje, pô. A essência do jogo é a mesma, cara. A essência do jogo é a mesma. Não é como você pegar o Mario 64 e comparar com o Super Mario 2, sim, entendeu? Cara, é porque o nego mandou bem. O nego fez um gameplay que funciona desde o 2 e simplesmente se repetiu fazendo pequenas mudanças. Foi que nem o Tekken fez, basicamente. Ou mandou uma de George Lucas, né? Fez uma parada porca, faz todo ano, melhora um pouquinho a parada porca e ganha dinheiro assim mesmo. Cara, por favor, não toca no George Lucas, que ele botou um no no episódio 6, cara. Blu-ray. Eu não vou comprar o Blu-ray, cara. Pessoal, falar em George Lucas, né, cara? Eu recomendo fortemente que quem tá ouvindo esse programa leia essa coluna que a gente se inspirou, porque o cara manda umas indiretas aí pro George Lucas, né? Sobre, tipo, colocar o Shia LaBeouf em CG no Caçadores da Arca Perdida, agora, aquele que é o filho do Indiana Jones. Indireta? Ele escreve lá, Lucas, filme. Ele escreve Lucas. Ok. Não é indireta, não. Ele escreve. Porra, eu fui muito puto de terem botado o Hayden Christensen no lugar do Anakin original no final do episódio 6, né? Tá estranhando. É, estúpido. Não, como não ficar puto com isso? Não, é foda, mas Star Wars é um exemplo de filme que envelheceu bem, o episódio 4, 5 e 6. Eles, sim, são aqueles filmes que você senta pra assistir com a galera, você mostra pra todo mundo. É o tipo de filme que seu pai vai te mostrar e você vai mostrar pros seus filhos, sei lá. Não precisa de um remake, não precisa de uma coisa nova. Eu já ouvi. Filme que quando você chama a garotinha pra ir na sua casa ver um filme, você bota pra ver. Com certeza. Já fiz. American Pie, cara. American Pie, óbvio. Porra, eu já peguei mulher levando pra assistir Star Wars. Sério mesmo. Namorei 2 anos. A gente não tá duvidando. Tá duvidando não, cara. Espelhamente possível. Porra. Se não gostar, não serve como namorada também. Cara, próprio... e todo mundo aqui que pegou mulher, tá com namorada, pegou porque é nerd. O próprio Caçadores de Arca Perdida é um filme que não envelhece. Você pode ver. É um filme perfeito até hoje. É. Mas é verdade. Eles podem ser em alguns momentos ingênuos, mas eles não são velhos. Eu acho que o tipo de jogo que faz sucesso na época determina a época dele também, assim. Por exemplo, quando surgiu RPG ação, sabe? Não era uma coisa que tinha há 10, 15 anos atrás. Um tipo de jogo que tá envelhecendo, as pessoas estão sentindo que ele envelheceu e que já não tá dando mais, FPS. JRPG. JRPG, aquele RPG estilo antigo mesmo, que você tem lá a opção Fight, Magic, Item, Run, sei lá. Dragon Quest total, né? Pokémon. Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest. Pokémon é meio mamiludo de falar que ele envelheceu mal, hein? Não, mas ele mamiludo envelheceu mal. A franquia do Pokémon não envelheceu mal, mas você não vai pegar o Pokémon Red Blue pra jogar hoje. Ela envelheceu. A franquia Pokémon não mudou nada além dos gráficos. Nada, nada. Ah, muda um pouquinho, sim. É, mudou Pokémon. Agora tá 3D o mundo. Não, pô, existem pequenos mecanismos que eles mudaram, que melhoraram um pouco. Aquela coisa de tem uns contests lá, de uns ribbons, que Pokémon tem que fazer pirueta, pô, é um saco aquilo. Não, os Pokémons agora têm sexo, pô, eles podem cruzar e dar origem a novos Pokémon. Desde o Gold. Mas se você quiser cagar e andar pra isso, você pode cagar, cara. O que é legal é que eles equilibraram o jogo, eles evoluíram a jogabilidade do jogo. Eu reconheço, porque eu joguei até o Emerald. Não, mentira, eu joguei o Pearl, desculpa, eu tava mentindo. Evoluiu a jogabilidade, você tem um balanço melhor entre o pedra, papel e tesoura dos tipos de Pokémon, você tem tipo tipos novos, tipo aço, que realmente botaram uma adição legal no jogo. Então ele é um jogo que em sua essência continua a mesma coisa, mas como Street Fighter, ele teve algumas modificações pra se tornar um jogo eterno. Street Fighter e Pokémon são jogos que eu considero de jogabilidade eterna. Eu acho que nunca vou envelhecer. Daqui a 10 anos alguém vai ver esse podcast e falar: ah, esse inimigo era um tolo. Defecando pela boca. Em 10 anos ouvindo esse podcast, a gente vai estar bem pra caralho. A gente tá bem pra caralho. É verdade, a gente vai estar bem o bastante pra estar cagando pra isso, cara. E a gente vai estar falando: ah, o pior podcast não é a dimensão, não. É aquele lá que a gente falou de jogos velhos. aí, Nini. Se você for escolher um Pokémon pra jogar hoje de novo, você vai jogar o Blue ou o Pearl? Você vai escolher o Pearl, cara, que é mais novo e tem a jogabilidade melhor. Você vai estar lidando com o saudosismo, que olha o que é engraçado. Eu conheço muita gente, e vou me incluir nesse muita gente, que quando vai jogar o Pearl, tem vontade de jogar o Pearl com o Charmander de Pokémon inicial, entendeu? Ah, lógico, claro. Mas você ainda tá jogando o Pearl. Você tá jogando o Pearl, mas você vai olhar, porra, esse Pokémon aqui é escroto, é o macaco de fogo. Como que eu jogo com o macaco de fogo? Eu faço exatamente isso. Cada Pokémon mais novo que sai, eu tento formar a mesma party que eu formava dos 150 originais. Eu odeio todos os outros novos. Ué, mas é justamente por isso que lançaram o Fire Red e o Leaf Green, não? Sim, sim. É. Eles relançaram o jogo e eu acho um jogo excelente. Você chegou a jogar, Brooks? Eu joguei Fire Red. É bem legal. Porque assim, remake, eu não quero muito entrar nesse detalhe, mas remake é interessante você fazer pra atualizar a jogabilidade. A jogabilidade do Pokémon Red Blue é velha. É um pouco velha. Se você for jogar hoje, mas com as alterações que eles fizeram, tá muito boa. Então, por que você não botar um jogo bom como o Red e o Blue na jogabilidade de hoje em dia? Então eles fizeram o Fire Red e o Leaf Green pra atualizar toda aquela nostalgia na jogabilidade de hoje. É, outro exemplo de ajuste de jogabilidade é o próprio GoldenEye, né? Exato. Só que a merda é que eles não botaram a trilha sonora foda, então ficou um lixo. E não tinha o Pierce Brosnan, né, cara? E não tem o Pierce Brosnan, né? Não, como assim? Isso é um avanço, porra. Daniel Craig craigiza tudo. Isso que vocês estão falando, a gente entra até em outro campo, né? Não a questão dos remakes, mas a questão de você querer usar o Charmander sempre, que é a parte da nostalgia da coisa. Por exemplo, aí já entrando na parte dos remakes, né? Acho que um dos remakes mais radicais que a gente teve ultimamente foram os remakes dos Final Fantasy 3 e 4 pro DS. Com certeza. Provavelmente os mais radicais, né? Porque aí você teve uma mudança plena de uma mudança visual total do jogo. Mas agora a jogabilidade do tempo se alterado. A jogabilidade do jogo não alterou. Teve uma alteração gráfica. Sim. E muita gente se pergunta, tinha necessidade dessa alteração gráfica? Pois é, pra mim o 3 tinha, porque no Final Fantasy 3 você ainda não tinha uma identidade de Final Fantasy muito forte. Os personagens, certamente, por exemplo, ainda não tinham nome. Sim. Mas pro 4, talvez pro 4 o ideal fosse colocar CG, as CGs durante o jogo. Certamente. E deixar o gráfico lá. Talvez você fazer com os gráficos do Final Fantasy 4 o que a Capcom fez com os gráficos do Street Fighter 2. Os gráficos de Final Fantasy 4, pra quem é feio e não sabe as regras, tá dando mole, é um jogo muito bonito. Pra qualquer época. Bonito. Até hoje muito é um jogo bonito. E você vai pegar, tipo, sei lá, Terraria. Terraria tem gráfico parecido com Final Fantasy 4. Polêmica! Mamia! Dizem que roubaram os gráficos de Final Fantasy pra fazer Terraria. Você tem alguma dúvida? Cara, a garotinha da capa do Terraria, eu já achava que era Terraria. É a terra do Final Fantasy 6, cara. O cabelo verde é igual, cara. É muito frio da puta. É sick mesmo. Mas enfim, eu discordo um pouco de vocês quando vocês falam do remake do Final Fantasy 4, porque eu acho que assim, realmente, o Final Fantasy 4 antigo já tinha gráficos muito bons. Mas eu acho que esses gráficos novos, 3D, que eles botaram, deu uma renovação pro jogo, deu uma vontade de jogar, saca? Tipo, se eu acho só o normal, de repente nem ia pegar pra jogar. Eu não preciso de um personagem 3D na luta. Eu baixei, olha só que vergonha admitindo, o de DS, né, o remake do DS. Falei, caraca, uau, CG 3D, que irado, dublagem japonês, vai ser assim o jogo inteiro e pá. Não consegui jogar o de DS, deixei de lado, não lembro o motivo. Acho que falei, cara, não tô mais com saco de jogar DS. Mas eu comprei o Final Fantasy 4 de PSP, aquele que vem com as histórias adicionais, e pensei, caraca, todas aquelas cenas de historinha, maneiras, vão vir com os gráficos 3D do DS. Não, vieram igual do Super Nintendo, talvez com uma mudança ali na renderização do personagem melhor. Mas eu falei, poxa, cara, bem que podia ter a CG 3D, não precisava nem mudar, podia deixar o personagem todo 2D na jogabilidade, mas, pô, bota uma ceninha 3D pra ficar feliz. Fazer uma atualização de gráfico, mas os gráficos não saem tão bons assim, pelo menos na minha visão. Eu olho pro Final Fantasy 4 Super Nintendo em termos de gráfico, e olho pra esse agora de DS, e aí volto àquela nossa discussão inicial sobre o que era 2D e o que passa a ser 3D. Eu não acho aquele 3D tão bom, de modo a você substituir aquele 2D antigo por esse 3D, entendeu? Uhum. E se fosse o caso de, por exemplo, eles fizessem o gráfico de Final Fantasy 8, sei lá, aí talvez sim, embora isso talvez descaracterizasse um pouco os personagens, ou deixasse eles mais próximos do que era o character design do Yoshitaka Mano. Mas eu acho que aquele SD, aquele cabeção, aquele corpinho, aquele olho meio estranho, eu não acho que aquilo justifica você passar o 2D pra 3D só por causa daquilo. É, concordo. Falando falando sobre essa história de remake, de nostalgia de jogo, o que a gente esquece é que a gente já jogou esses jogos todos no passado. Só que eu fico pensando, pô, e pra quem não jogou? É exatamente o... Pra quem não é velho. Não, exatamente. Eu fui... esse negócio é a história que eu ia contar com Final Fantasy 4. Eu tenho um irmão de 11 anos. Não, mentira, ele é 11 anos mais novo que eu. Então ele tem 15 anos. É, então eu tenho 15. É. Caralho, parou de contar faz 4 anos já. Mas obviamente ele não jogou no Super Nintendo. Ele não jogou o Final Fantasy 4 no Super Nintendo. Ele foi jogar o meu Super Nintendo depois de Brink. Só que ele não pegou. Ele jogou, ele tentou jogar no emulador e tal. Mas ele falava pra mim, cara, é um jogo meio ruim. Escroto, né? Cara, se você pensar, Mario 64 é muito escroto hoje em dia. Ah, sim. Não, não é não. Não. Para. Senhor da Eternidade, você e mais 30 estão sendo muito saudosistas, porque a verdade é, Mario 64 envelheceu mal. Eu joguei no DS ano passado, cara. No DS teve bastante diferença, cara. No DS é bem diferente, já. Tem bastante diferença, cara. Pelo amor de Deus, bastante diferença. Eu joguei esse jogo umas 8 vezes, sei lá, recentemente, cara. Recentemente que eu digo é tipo, sei lá, 4 anos atrás. Cara, a jogabilidade dele é velha. O gráfico dele é velho, cara. O gráfico é, tá, o gráfico sim. A maioria dos jogos do 64, inclusive, envelheceram muito mal em termos de gráfico, mas a jogabilidade. Cruise é irado. Foi mal, Cruise é foda. A jogabilidade de Mario 64 é muito boa, cara. Muito boa. Que isso, cara. Outro dia eu fui jogar de novo, não lembro pra quê. Fiquei um maior tempo tentando pular na cabeça do bicho. Aí eu falei, beleza, pular na cabeça não dá certo. É socar. Aí eu ficava socando o ar. Volta aqui, volta aqui. Porra! Então, isso aqui tá ruim. É, isso ruim pra caralho. Claramente. Ah, mas quando eu peguei o Mario Galaxy primeira vez também, eu fiquei que nem um tonto tentando acertar as paradas. Mas Mario Galaxy é diferente. Mario Galaxy tem uma jogabilidade muito diferente de Super Mario 64. Mario Galaxy é mal feito pra gente que é velho. A gente que é velho não consegue jogar Mario Galaxy, não é muito complicado. Tem que ser um moleque de 12 anos pra jogar essa porra. Que isso? Eu acho irado. Ah, é difícil pra caralho. É difícil pra caralho aquela porra. Cinco minutos jogando aquela porra, não consegui me achar. Eu falei, vai tomar no seu cu, porra. A gente tá velho pra isso, cara. Bota um Paper Mario nessa merda aí, que é bem melhor. Pô, já que a gente entrou nesse mérito de nostalgia, inclusive as pessoas que não tiveram a oportunidade de jogar antes, pô, eu tenho até uma, tava pensando aqui antes do podcast, as categorias de pessoas que jogariam jogos antigos, e não são só esses dois tipos de pessoa. Eu consigo pensar logo de cara, assim. Rapidinho, só que eu não concluí a história, desculpa, você falou isso, eu não concluí a história. Valeu. Que pariu, cara, interrompendo os outros, cara. Desculpa, minha história, cara. Eu falei que meu irmão olhou o gráfico do Final Fantasy 4 e falou, tá, beleza, é meio escuro. Quando ele pega, eu dei pra ele o Final Fantasy 4 pra DS, eu emprestei meu DS pra ele e ele jogou. Cara, ele falou que ele super achou o jogo muito foda. Por quê? Porque o jogo tinha dublagem, o jogo tinha um gráficozinho aceitável, tinha cutscene legalzinha que mudava, os personagens articulavam, falavam. Então, tipo, ele tava acostumado a ter esse tipo de coisa. Então, eu acho que ele sente falta dessas paradas. Com muita gente que não foi dessa geração, que a gente, os baixinhos da, que não foram baixinhos da Xuxa, eles não estão acostumados com isso. Então, eles sentem essa falta. Agora, desculpa, Max Pinter, pode voltar. Eu não consigo ver isso tanto, porque a minha de 11 anos aqui em casa joga Mario tranquilão. Mas Mario... também, né, minha irmã é superior, né, cara? Mas Mario é um exemplo de um jogo que realmente foi foda e não envelheceu. É, minha irmã e o sobrinho do Arara são superiores às outras crianças. Ah, porra, meu irmão também curte pra caralho o Mario. Minha irmã é adolescente já, porra. Sua irmã joga Final Fantasy 4? Vai tomar no cu. Pra quê, porra? Então, pra vai se fuder. Vai lá, Max Pinter. Bom, já que eu fiz cosplay de Ninja Inimigo, fiz a apresentação e o Ninja Inimigo fez cosplay de Max Pinter e voltou no assunto antigo, vamos retomar aqui o nosso assunto. Já que a gente tá falando de nostalgia, eu tava pensando aqui nos tipos de pessoa que jogariam jogos antigos, né? E vê se vocês concordam comigo. Não, vê se vocês concordam comigo. Tem, sendo remake ou não, ou sendo remake, ou sendo pegando o jogo antigo da gaveta e jogando de novo, os tipos de pessoas são realmente nostálgico, que é relembrar uma experiência do passado. Essa é a primeira categoria. Segundo, é a pessoa que não viveu aquela época e tá jogando uma coisa de uma época anterior pra ou conhecer, curiosidade, ou realmente porque não teve aquela oportunidade. Ou porque ouviu o podcast do Chrono Trigger e falou, caralho, a gente tem que jogar essa porra. Foda. A terceira pessoa é a pessoa que viveu aquela época, chegou a ter aquela experiência, mas não sentiu que aquela experiência foi completa e fica com aquilo na cabeça. Tipo, tenho que um dia zerar aquele jogo. Tipo, ou zerar não, aquele ou, jogo. Ou viveu a época, desculpa, ou viveu a época e não jogou, que nem eu com o Zelda, o Ocarina of Time, isso, por exemplo. Ou eu com o Matrix. Isso. que chega e fala, cara, tá faltando, minha formação tá faltando, eu não joguei Mario, peraí, eu não sou uma pessoa, eu tenho que ir lá e jogar. Eu não sou uma pessoa. Não sou um cidadão. Mesmo. Eu concordo plenamente com você. Eu, depois de velho, fui jogar Super Mario RPG de novo, porque quando eu era criança e zerei, eu não entendi a história como eu entendi. Sim, depois que eu tava mais velho, entendia mais inglês e tal. Aí eu aproveitei o jogo bem mais do que aproveitei quando eu era criança. Não, isso, eu acho que entra também uma questão de fanboísmo aí. Eu, por exemplo, me amarro em Zelda. Eu fui, já velho também, fui jogar o Zelda do Nintendinho pra, pô, conhecer, saber o que é. Se você falar que o Zelda 2 do Nintendo é bom, você é muito fanboy, bro. Você é muito... Não, cara, nem fanboy consegue admitir que é bom. Pô, do Nintendo não sei, do Game Boy Advance. E o Zelda 2 da Famitsu tem nota 40. De 40. Não é ruim, cara, mas ok. Ok. Me gusta. Você tem que aprender a let go. Que nem eu falei, admitindo no começo do programa, Final Fantasy VII envelheceu, cara. Você tem que admitir algumas coisas. Não, cara, você tem que fazer igual aquelas garotas que vão no Facebook e postam aquela foto, assim, pratica o desapego. É, e pô, tira a foto de cima, assim. Isso, pratica o desapego. Cara, então o que faz um jogo, Não envelhecer? Não envelhecer. É uma mecânica boa, um gráfico top pra época, e que mais? Não, mas não precisa ser um gráfico top pra época. Final Fantasy VII teve gráficos top pra época, e envelheceu mal. Ele envelheceu porque ele era um conjunto de jogabilidade que envelheceu. Hoje em dia você... Por exemplo, quer ver uma coisa em Final Fantasy antigo que irrita qualquer um que vai jogar hoje em dia? É save point. Você tá assim, você tá jogando, aí vira, sei lá, a sua namorada te liga e fala, Nijinimigo. A minha namorada fala, Nijinimigo, olha só, a gente tem que estar daqui a 15 minutos na puta que pariu, que a gente combinou. Você não esqueceu não, né? Aí eu assim, no meio da luta do boss, não, esqueci não. Óbvio que eu esqueci. Olha, a sua cabeça, você tá assim, 15 minutos, ela vai atrasar, então daqui a 45 minutos vou conseguir matar o chefe e vou salvar a tempo. Aí você fala, preciso salvar, beleza. Aí você tá no primeiro andar. Aí você vai, beleza, deve ter um save point no segundo andar. Aí você vai no segundo andar, encontros aleatórios, luta. Caralho. Peraí, rapidinho. Só enquanto isso, só pra eu compartilhar isso com vocês, eu tô imaginando isso como uma daquelas tirinhas do Nine Gag, com as carinhas assim. Na hora que a namorada liga, tá assim, Lederp, é Lederpina. A gente tem que começar daqui a 15 minutos. Aí o maluco tá pra aquela cara do bigodão assim. Não, eu falo assim. Challenge accepted. Eu falo assim, claro. Accepted. Claro, meu amor, poker face. Aparece aquela cara do Yao Ming. Em 15 minutos eu mato o chefe 3 vezes. Aí você tá no segundo andar, beleza, save point. Encontro aleatório, beleza. Terceiro andar, save point. Aí você encontra o save point assim, já com a sua namorada na porta, assim, mandando você tomar no cu. E caralho, vai se fuder. Aí você, puta que pariu. Hoje em dia, cara, não dá pra fazer isso. Não dá. O que que. Você aprendeu com isso? Sabe o que é o jogue Final Fantasy, não jogue Final Fantasy quando estiver namorando. Não, cara, é diferente. Hoje tem um jeito diferente, porque o que acontece? O jogo, ele é feito, faz parte da dificuldade do jogo você não poder salvar a qualquer hora. Faz parte você alcançar o save point vivo, pra poder usar o teu tente, pra poder usar a sua barracks pra poder revitalizar a vida e tal. Você tem metas a cumprir, e uma delas é chegar no save point. Então qual artifício que o jogo te dá hoje em dia pra poder as pessoas viverem? Ele te dá, esses remakes de Final Fantasy antigo hoje em dia, você tem a opção de salvar e desligar. Você salva o jogo em qualquer lugar, mas ele desliga o jogo, o videogame. Uhum. Quando você liga, ele vai resgatar no exato ponto que você parou e apagar o save, automaticamente. Peraí, no exato ponto mesmo, no meio de uma luta? Não, meio de uma luta não, assim, tá fora da luta. É, então é que nem do Castlevania. Segura LR que você foge. Final Fantasy 4 Remake tem isso. Um monte de jogo da Square. A continuação do Final Fantasy 4 tem isso também. Vários jogos da Square estão saindo com isso. Castlevania mesmo tem isso. Você não precisava chegar no save point, você dava isso. O Symphony of the Night já tinha isso. Isso. Ele salva na. Você tem o jogo, você tem o save do save point, que é o save onde você pode morrer e acordar ali. É o que acontece. Esse save, que é tipo um hibernado jogo, você salva o jogo e para de jogar. Quando você liga de novo e morre, você vai voltar pro seu save point true, entendeu? Uhum. Então é isso que vai fazer a parada ter atualização. Então, o Final Fantasy tem uma jogabilidade atrasada, esses Final Fantasy mais antigos. O Final Fantasy VII, por exemplo, além dessa jogabilidade atrasada, ele tem o gráfico, que foi ápice na época, mas que hoje em dia você acha ele... É aquela merda! Você acha ele mais feio que Chrono Trigger. É, isso é pelo seguinte, no que o Killer Atom estava falando e despontou pra isso tudo. Você tem a lacuna entre o estado da prática e o estado da arte. Então, Final Fantasy VII, dentro daquela arte lá do 3D, ele tá com uma lacuna muito grande pro L.A. Noire e o Heavy Rain, hoje em dia, por exemplo. Mas quando você viu Final Fantasy VII, sim, você não falou que você, em comparação com o Chrono Trigger, naquela época, você não ia falar que é estupidamente mais bem feito? Não, em particular eu não, porque eu era muito implicante com gráfico 3D, eu não gostava. Mas as pessoas em geral, sim, e isso é natural, porque é algo novo. E hoje em dia a maioria das pessoas acham o Chrono Trigger mais bonito que Final Fantasy VII. Provavelmente não só a maioria, como todo mundo, talvez. Tirando o estilo. Tirando os 5 fanboys do Final Fantasy VII e os 5 mil. Mas é isso que o PSV falou, por causa do estilo. O estilo do Chrono Trigger não evoluiu tanto quanto o estilo do Final Fantasy VII, o estilo de gráfico. Aí você não gerou o abismo tão grande quanto você compara entre estilos, entendeu? É verdade. Exatamente. Deixa eu dar um outro exemplo pra vocês sobre essa coisa de gráficos, que foi um negócio que eu lembrei ontem. É que são dois clipes de música, mais ou menos na mesma época. Um em 3D e outro em 2D. O de 3D é um pouco mais novo. Que são duas bandas, até que eu não sou fã nem nada, mas que eu acho que mostra bem isso. Um é o Californication, do Red Hot Chili Peppers. Foi genial. Que é um clipe em 3D, assim, que é uma modelagemzinha 3D, que é como se cada membro da banda tivesse um jogo de videogame, né? Terceira pessoa. Aí um dos caras tá no. É, bem parecido com o GTA 3. E eu olho aquilo hoje, é uma modelagem gráfica bonitinha, não é nada horroroso, mas também não é nada demais, assim, não é nada que um aluno de segundo período de design ou engenharia de computação, ou às vezes da computação, não faça em casa com o Panda 3D. Então, Pegou muito pesado de segundo período, cara. Não consegue fazer? Eu vou pegar a molecada de segundo período lá da engenharia de computação e vou pedir pra eles fazerem. Beleza. Pra você ver que eles conseguem. O outro exemplo, que é um negócio que é em 2D, que é mais velho que o clipe do Red Hot Chili Peppers, mas eu acho perfeito até hoje, eu acho o melhor clipe de música que eu já vi, é o do The Evolution do Pearl Jam, que é uma animação, acho que todo mundo já viu, que é uma animação. Do Frank Miller, né? Não, do Todd McFarlane, o criador do Spawn. Ah, do McFarlane. Ah, que é do. Não é dele, né? É do estúdio que fez a animação do Spawn. Né? Que é um negócio que eu olho até hoje perfeito, até porque o clipe em si, o roteiro da narrativa da história é muito boa. E são coisas assim contemporâneas, mas que uma hoje em dia eu acho velha e a outra não. Né? O de 98, que é o do The Evolution, eu acho tranquilo e o outro eu acho velho já. Ah, sei lá, cara, eu assisti o Californication há pouco tempo numa palestra louca que eu vi e eu achei que envelheceu razoavelmente bem. Claro que hoje em dia seria feito muito melhor com a tecnologia atual, mas, tipo, é uma parada que, até porque naquela, é uma parada que identifica mais como um jogo, sabe qual é? Pra ficar mais óbvio que é um jogo. Se fosse talvez um CG mais bem feito. Talvez, agora que fosse, sei lá, um filme 3D, uma animação 3D. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu realmente me estressei mal. Na época, em 2000, quando esse clipe saiu, que nessa época eu chegava em casa e ligava na MTV, porque eu era um pivete de 14 anos, punheteiro. Pra ver Disque MTV com a Sabrina. Disque MTV com a Sabrina Parlatore. Pô, achava aquele clipe sensacional. Por mais que eu não gostasse de Chili Peppers, eu achava que ele pô, clipe maneiro pra caralho, para entender. Lembra o Borders de PlayStation, lembra o Tony Hawk 2. Sim. Era perfeito a CG pra época. Mas hoje em dia, você sente essa diferença. Enquanto você não sente a diferença do The Evolution, que é uma animação em 2D, pra animações 2D de hoje em dia. Até porque eu acho que a animação foi uma das coisas que regrediu. É, ficou mais barato. É mamiludo. É mamiludo. As animações hoje em dia, elas são mais dinamizadas pra ficarem mais baratas, né? Tirando o último aí. Geralmente, estúdio japonês. Geralmente, a Madhouse só, né? Sinceramente, Branca de Neve desenhado, uma pintura quadro a quadro, é 10 vezes melhor qualquer Ben 10 e Bob Esponja que você bote na matéria de animação. Bob Esponja não. Matéria de animação. Não, Mamilo tem limite. Não, Mamilo tem limite. O senhor sai do meu podcast. Patrick. Mas eu. Não, moleque, sério. Eu acho aí que é mamiludo como um mamilo que acabou de encostar no gelo, brother. Depois a gente conversa. Caralho, mamilo que acabou de encostar no gelo. Tinha, além daqueles jogadores que a gente tinha citado há muito tempo atrás. e outros dois tipos de jogadores que pegam jogos antigos. Eu vou falar porque eu sou um deles. Um deles é o completista, é aquele cara que chega, jogou o jogo mais novo, tipo, acabou de jogar Diablo 3 e vai falar, cara, eu vou ter que jogar 1 e 2, nem que seja um pouquinho pra poder dizer que eu joguei, porque eu gosto muito do 3, faz parte do pacote. Não, não, mas eu acho que o true completista, ele joga antes. Exatamente, joga antes. Você vai jogar Deus Ex novo agora, você vai jogar os antigos primeiro. É que eu ia falar o segundo. O segundo e último tipo de jogador é o cara que é o cara da maratona. É o cara que chega, pô, eu quero ver Star Wars, vai ter que ver tudo. Ah, eu quero ver Harry Potter, vou começar no primeiro. É o cara que, tipo, não consegue pegar uma coisa do meio. Ele quer ver a evolução da parada toda, sempre. Alguém aqui consegue pegar, jogar, tipo, vou começar pelo Mega Man X6. Eu não consigo aí, Ah, se não, se você for cagar pro jogo, só jogar uma vez, ver qual é, tranquilo. Eu acho que eu nunca passei por nada assim. Acho que o máximo que eu já passei por isso foi que eu comecei o Street Fighter do 2. A maioria daqui começou pelo 2. É, não tô conseguindo pensar. Já sei, o Call of Duty. Call of Duty eu comecei do Modern Warfare 2, cara. Ah, claro, também, Final Fantasy. Também é tudo uma merda, foda-se. É, Final Fantasy não faz diferença. É, mas aí não é sequência. É, enfim, é meio diferente. Não, é, né? Mas não, acho que não. O Call of Duty veio mal, ele é conectado, 1 ou 2. É verdade. O Resident Evil também eu não comecei do 1, enfim. Eu particularmente, quando eu não jogo jogos anteriores, eu faço tudo possível pra me inteirar sobre o que aconteceu naquela franquia, naquele jogo. Mesmo que o jogo seja mais antigo, eu vou ver vídeo no YouTube, quero sentir aquela experiência antes de começar a dar um passo adiante. É que nem eu não consigo ver uma continuação de filme sem ver o filme anterior. Eu não consigo, não me chamem pra assistir um filme que eu não via o predecessor. Cara, não vou te chamar nem pra ver, eu sou o primeiro, cara. Sacanagem! Não, senta ali. Hooligans dá pra ver, cara. Hooligans eu vi o 2 e curti. Tem Hooligans 2? Tem. Porra. Tem Hooligans 2? What? Porra, eu vou partir agora, hein, cara. Porra, 2 dá pra ver sem isso. Não, a coisa, o argumento mais escroto é tipo, não, esse dá pra ver sem ter visto primeiro. Aí depois alguém chega e fala, pô, você viu aquela referência? Aquele 1 segundo de filme que tem referência ao filme, ao primeiro? Aí eu falo, filho da puta, então eu tinha que ter visto primeiro. Não, o pior é quando no final a pessoa fala assim, o primeiro é muito melhor. Nossa. Não, pior que isso é quando o nego fala, porra, o gibi é bem melhor. Mas se você viu o Smurf sem ter visto Coração Valente antes, você perdeu uma referência importantíssima do filme. É verdade, pior que é. Bem, cara, eu não vi Smurfs e foi um semi-spoiler. Não, mas você vai preparado pra ouvir o Papai Smurf gritando liberdade em algum momento do filme. Deve ser isso. Pô, é possível que eu seja achei outra coisa. Que ia rolar um Prima Noctis com a Smurfette. Bom, mas a gente falando sobre tecnologias antigas, tem um jogo que é novo, né, bem novo, que eu não joguei, por isso eu queria saber a opinião de vocês, que remonta muito coisa antiga, que é o Mega Man 9. E, pô, ele é antigo? Não, é super novo. Agora, não é um jeito meio antigo de jogar? A minha opinião sobre isso. Mega Man passou por diversos jogos, diversas modificações gráficas, diversas modificações. Ah, já entendi, cara. De jogabilidade. Mais ou menos. É, mas tem muitas coisas que foram mudando ao longo dos anos. E a conclusão que o pessoal chegou é que o melhor de todos era o Roots. Então, se você quiser continuar a série tão bom quanto era, tem que ser o Roots mesmo, cara. A jogabilidade já tava bom. O jogo já tava bom do jeito que era. E lançando o gráfico já tava bom também. Mamilos. Mega Man 7 Super Nintendo foi muito bom. Caraca, mamilos! Vamos parar de falar mamilos, cara. Até aqui a gente não tem compromisso nenhum. A gente é social mesmo e foda-se. A gente não é jornalista, então continua. Mamilos são muito polêmicos. Caralho, Pamela Anderson, esse aí agora. Pamela! My beautiful Pamela! Sabe quando a Pamela tira o sutiã, você percebe que o mamilo dela é quase o peitão todo? Assim, então, é tipo isso, velho. Você sabe, assim, cara, se alguém fosse mamar ali, ia mamar onde, maluco? Aquele filme dela, cara, da banda, né? Que ela pegava. Isso. É, o da pele assim. Não, enfim. Mas Mega Man Roots é um ótimo exemplo de um jogo antigo e não velho, entendeu, Brooks? Se você for pegar o Mega Man 9, eu joguei o Mega Man 9 e zerei o Mega Man 9, assim, em poucos dias. E achei. Mas rolou aquela nostalgia do jeito antigo? Não, pior que não, cara. Pior, eu não sei se é porque fazia tanto tempo que eu joguei, tipo, direito os outros Mega Man. Eu simplesmente tava jogando e falando, cara, esse jogo jogo tá maneiro, é difícil, é desafiador e é irado. As músicas são muito maneiras, o gráfico é legal. Evoluiu a jogabilidade? A única coisa que é fraca é a história, entendeu? A história do jogo é fraca. Então você... Cara, a jogabilidade, ela mantém as coisas que eram boas no Mega Man 3 e inova com algumas armas. Que a evolução das armas sempre foi aquela coisa interessante, né? Tipo, você chegava no 4, você tinha aquele balão, ou era do 2? Não lembro, mas também não é um detalhe tão importante. O que importa? Você tinha uma arma que modificava a jogabilidade, mas não era aquela modificação escrota, nem brusca demais. Era uma modificação que fazia sentido dentro daquele universo. É, mas então, o que importa é que quando... Justamente, eles tiraram o jogo antigo, melhoraram, pô. Ficou muito bonito. Você jogou lá, você jogava o Mega Man 1, 2, 3 e se amarrava. E jogou lá o 9 e se amarrou. Mas você acha que um moleque de 15 anos ia jogar um jogo novo com esses gráficos e ia gostar? Cara, é complicado porque eu sou o cara que gosta muito de Mega Man. Então, eu joguei todos os Mega Man. Joguei esse, o 7 do Super Nintendo, gostei. Joguei o 8 do PlayStation. Mamiludo. Eu gostei. eu sou um cara que eu gosto da série. E eu, de todos os jogos da série que me agradaram, o 9 me agradou bastante. Então, eu acho que como Mega Mega Man X, ele não me agradaria. Mas como Mega Man, ele me agradou. Uhum, faz sentido. Sim, mas a série Mega Man, essas novas iterações da Mega Man não matam o Mega Man X, né? Porque é uma outra coisa em paralelo e você... É porque tem até uma discussão que a gente pode fazer um dia num outro podcast, que é que ao longo dos anos, parece que desde o Super Nintendo, o Mega Man tentou se aproximar um pouco do Mega Man X. E quando as premissas eram diferentes. Então no Mega Man 9, eles falaram, foda-se, tira a mesa, é Mega Man, isso. Porra. Virou Mega Man True. Você não precisa seguir Mega Man tentando sempre se aproximar do X, né? Você tem um lacuna de tempo infinito. Exato. Você pode fazer cada Mega Man é uma semana do século 20. Exato. Parado de pegar um jogo assim antigo e fazer um remake, um exemplo legal é o Monkey Island 1 e 2, né? Que era aquele jogo de DOS que você jogava, não tinha como jogar, você podia baixar aquele Scan VM, eu acho, né? Um emulador, sim, não sei o quê. Mas aí fizeram um remake com um gráfico novo, que eu nem gosto do gráfico, é aquele no estilo do Monkey Island 3, que o Guy Bush é todo viadinho. Uhum. Mas eu achei interessante que naquele tipo de pessoa que o Mestre Splinter falou, eu já tinha jogado 3, mas eu nunca tinha terminado o 1 e o 2, então eu senti aquela necessidade, eu tenho que jogar um e o 2, mas eu nunca tinha conseguido jogar daquele jeito antigo. Eu acho que o remake foi uma coisa legal que conseguiu me trazer de volta pra série, de jogar o 1 e o 2 mesmo numa arte que eu não gostava, assim. Sim, entendi. Mas vocês sabem a história por trás do nome Guybrush, né? Não, falei. É porque quando eles estavam desenvolvendo, o nome da extensão das artes era .brush, e o cara era um rapaz, era um Guy.brush. Logo ele virou Guybrush. Nossa. Aí os traps, eles inventaram, sei lá. Você não acha, Rania, que a jogabilidade desse jogo tá um pouco ultrapassada, um pouco velha? O que? O Adventure? Point and Click? O Point and Click é aquilo que você tem que, tipo, descobrir coisas no cenário que você pode clicar. Eu acho que tá bem ultrapassada. Exemplo você tem disso, que molhar o biscoito na água salgada pra depois dar pro papagaio. Opa, eu não jogo esse tipo de jogo, não. Tu não molha o biscoito, não? Pô, cara, tá trazendo True Story pro podcast? vai dizer que vocês nunca molharam biscoito na água salgada. Eu acho que tá ultrapassado assim. Tanto que aqueles episódios novos, o Tales of Monkey Island, eu fui jogar assim e não é a mesma graça. E o curioso é que eu consigo pegar, por exemplo, o Dot ou o Monkey Island, eu consigo jogar de novo, sabe? Um jogo que eu já joguei há 10, 15 atrás. Mas um jogo novo desse eu já acho que não tem tanta graça. Eu acho que perde muito da jogabilidade, sim. Mas é engraçado porque, assim, a gente cagava mais pra história naquela época. Eu joguei Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eu não sabia. Picas de inglês naquela época, não sabia nada. Então, tipo, eu ficar jogando com o adversário, clicar em todos os lugares e fazer todas as combinações. Não, tipo, acho que a diversão era o desafio, que você tinha que descobrir o que você tinha que fazer. Aí quando você conseguia, era tipo uma puta comemoração, tipo... Exatamente. E você perdia a história toda. Eu fui jogar depois, quando eu fui mais velho, pra entender a história. E o que me arrastou no jogo inteiro foi a nostalgia, porque eu achei a jogabilidade bem rústica. Que de qual jogo, especificamente? Dos jogos da LucasArts, de point and click. Ah, em geral, assim. Né? Isso. Sim, é, mas isso, com a jogabilidade. Pô, se o Day of the Tentacle, por exemplo, eu me cago de rir se eu jogar até hoje, sabe? A história é muito engraçada, também. A história é muito boa. Cara, eu acho que tanto a jogabilidade quanto os gráficos e quanto tudo, a história, a jogabilidade e gráficos envelheceram muito bem, cara. Eu acho que Day of the Tentacle é um jogo que tem gráficos que envelheceram muito bem, tem uma história que envelheceu sensacionalmente bem, mas a jogabilidade eu ainda acho que não se encaixa hoje em dia. Se você der pras pessoas hoje em dia, elas não vão conseguir jogar aquilo direito. Mas se vocês estão falando que a jogabilidade desses jogos de point and click não envelheceu bem, por que que a Telltale tá fazendo bastante jogos aí? A gente tem o Back to the Future e tem engatilhado o Jurassic Park agora. Mas aí, nesse caso, tem um sucesso relativo. Agora, o problema, a questão desses jogos da Telltale é que, por exemplo, De Volta pro Futuro apela pra fanboy do filme, que nem eu. Dois. Jurassic Park, 2, 3, 20 mil. O Jurassic Park vai ser a mesma coisa. Aquele Sun & Max, eu acho que é deles também. É. Eu não sei se vendeu bem, mas Sun & Max é uma coisa que tem uma... que tem a galera que gosta. Tem muita nostalgia, Jolly exatamente. Rover. Então, a Telltale tá fazendo jogos pra nicho. É, mas esses jogos dela, no console pelo menos, eu não sei até que ponto ele é point and click. Porque você fica mexendo o stick do controle do PlayStation ou do Xbox e ele mostra pra você o que você pode examinar no cenário. Então, não tem tanto que, será que isso aqui eu consigo interagir? Um jogo de point and click que eu fui jogar outro dia mesmo e caraca, eu não consegui, foi The Dig. Caraca, The Dig, nossa, meu primeiro jogo de computador. Foi. Isso era outra coisa que eu ia comentar também, assim. E quando eu fui pegar o The Dig, eu falei, caraca, The Dig, puta que pariu, muito caralho, foda. Caralho, é meu, puta que pariu, tá na tua casa. Não? Aí eu falei, cara, trocar figurinha. Comprei de presente pro Ilapso, que ele nunca tinha jogado, eu falei, cara, ele tem que jogar essa porra, é muito foda. Aí eu cegamente comprei e dei pra ele de presente, no Steam. Aí eu fui jogar. Tem ele aqui, tá aqui. Ele, o Indiana Jones e os outros da Lucas. A história do jogo é muito foda, mas eu não consigo jogar não, cara. Os jogos de texto também, né, tem essa dificuldade, porque não só você não tem o cenário, como você tem que saber as ações possíveis. We're eaten by a Gru. Mas esse tipo de jogo... eu consegui jogar de novo. Eu acho que os que são mais palhaçados, tipo Day of the Tentacle, Sun & Max, essas coisas, é mais fácil de você jogar de novo. Esses mais sérios... For tipo, the LOLs, né? Exatamente, esses jogos ainda você tem público, você pode pegar eles e colocar no Conqueror, por exemplo, né? Conqueror não, aquele site lá que tem jogo em Flash. Você pode jogar num website desse assim, vai ter Congregate. Obrigado. Você joga lá no Congregate da vida e ele vai ter um público, né? O cara entra lá, joga um pouquinho, pega um password e sai. StarCraft. Pô, assim, em termos de jogo que envelheceu bem, ele envelheceu muito bem, tipo, praticamente só por causa do gameplay, por causa do balanceamento e por causa da competitividade que o jogo permitia. Mas também teve o fato de que lançaram milhões de patches e upgrades de forma a ajustar esse gameplay, né? Então, bem ou mal, o gameplay foi sendo atualizado aí ao longo de 15 anos, né? Verdade, o Command Conquer 95 eu não consigo jogar hoje em dia. Mas aí que você tá me dizendo, senhor da eternidade, é que tiveram várias atualizações que foram modificadas levemente a gameplay. Então, se você pegar o primeiro patch de StarCraft 1 e o último patch, são jogos completamente diferentes. Completamente diferente é forte, mas sim, você não conseguiria jogar StarCraft 1.0. Ia ser retardado, né? Eu ia fazer 4-pool e ia ser instant win. Mas eu jogaria a campanha facilmente. Ah, sim, a campanha sim. A campanha eu não só faria como eu fiz. Eu joguei a campanha do Brood War antes de lançar o 2, pra lembrar. É completista. Eu acho realmente que o StarCraft como campanha single player principalmente, assim como o Warcraft 2, o Warcraft 3, eles envelheceram bem. E Diablo 2, você, depois que saiu esse último patch aí, que você pode modificar suas skills na tri, vocês jogaram de novo ou ainda estão esperando o 3? Joguei. Eu instalei e não meti a mão no jogo. Eu joguei, cara. Mas assim, eu, Senhor da Eternidade, Mestre Splinter, o HGK Solid e outros amigos nossos são muito suspeitos pra falar, porque a gente foi, tipo, extreme viciados em Diablo 2. Então, sim, qualquer motivo pra gente falar, bora jogar Diablo 2, aí todo mundo tira a roupa assim, tá por baixo aquela blusa assim, Diablo Diablo 2. Eu defendo até hoje que Diablo 2 tem duas classes, um estilo de jogo, um gameplay que em quase nenhum outro jogo você encontra. Eu nunca vi em quase nenhum outro jogo, que é o estilo de summoning. E você, o hardcore? Não, além do hardcore, você jogando com necromante ou com druida, você pode fazer um personagem que ele, o objetivo dele é administrar um exército de, que é, tem inteligência artificial, você não dá as ordens, você só tem que administrar os componentes, o número de peças do seu exército e o tipo de peça que você tem no exército e andando pelo cenário. Esse é um gameplay que eu não consigo ver em outros jogos. Você acha isso bom? Não entendi. Eu acho isso legal, acho diferente. É um estilo de jogo diferente, o estilo do necromante. Eu tenho que chegar e falar, pô, é agora nessa sala. Ah, eu vou fazer vários esqueletos magos que atacam com gelo, porque eu quero deixar o cara lerdo. O cara é resistente a ácido, então não vou botar ninguém de ácido. Vou botar mais um golem de pedra, porque eu quero um golem tank. Fala uma coisa. Faz um RTS. Mas uma coisa interessante sobre Diablo 2 é que a jogabilidade dele tá um pouco velha sim. Só que, olha que curioso. Assim que lançar Diablo 3, a jogabilidade dele vai ficar extremamente velha. É, foi o que aconteceu com StarCraft, na verdade. Assim como Diablo 1, até pouco tempo antes de lançar Diablo 2, era um jogo assim, que as pessoas jogavam, não tinha problema em voltar a jogar. Depois de jogar Diablo 2, ninguém consegue jogar Diablo 1 direito, assim. É porque é um jogo que... São jogos que entre um e outro demoram 10 anos, né? Não é que nem um Winning Eleven ou FIFA, que se você comparar o desse ano com o do ano retrasado, não tem tanta diferença. Mas se você comparar com o de 5 anos atrás, você já vê uma diferença absurda. Diablo 2 não é um Diablo 1 mais. Diablo 2 é um Diablo 1 fucking 70 mais, entendeu? Exatamente, mas você tem um gap, você tem uma diferença de lançamento entre os jogos até grandinha. Não tão grande quanto vai ter agora entre o 2 e o 3, mas você tem uma diferença razoável. Então, o que seriam doses homeopáticas de mudança no jogo vira uma overdose de uma vez só. Então, é uma experiência completamente diferente. Sim. O que o Ninja Inimigo, o Mestre Splinter, tava falando, então, é que o Diablo 2 é... No caso, Diablo 1 até sair o Diablo 2 e o Diablo 2 até sair o Diablo 3, ele não... A jogabilidade dele não envelheceu porque não teve nenhum igual ou superior a ele. Né? Mas Torchlight não. Torchlight é igual, só não tem multiplayer. Não, Torchlight, desculpa aí, mas tentou chegar perto, mas não substituiu. Ah, com certeza não. Não tem multiplayer. Pra começar e terminar. Não precisa nem falar mais. E tem poucas classes também, né? Só tem três classes que são iguais às de Diablo 1, praticamente. O que eu gostei foi o cachorro. Só. Cachorro? Cachorro? Cachorro o quê? Cachorro? Então a definição do jogo que envelhece bem é enquanto não surge uma sequência ou um equivalente melhor. Não necessariamente. Definição de jogo que envelhece bem é que ele não tem lacuna, não tem uma lacuna muito grande entre ele e o melhor que se tem hoje em dia de qualquer merda. É um jogo que você pegaria pra jogar hoje em dia sorrindo. Sinceramente. Não. Você pegar sorrindo é mole. É o jogo que você... Joga até o final sorrindo. A analogia que o Mestre Splinter ia fazer, eu vou fazer antes dele. Sabe o que é o jogo que envelhece bem? É você comer a Luma de Oliveira hoje em dia. Continua bom pra caralho. Parabéns ao bom Beiro e ao Ike Batista. Não precisa ter vergonha nenhuma de ter levado chifre, porque ali, porra... É mais ou menos por aí, mas o que eu ia falar é o seguinte. Esse negócio de até ter um sucessor, um equivalente, uma concorrência à altura... Ilha da Loma de Beira. É, que nem você chegar, cara, e falar, você viveu e cresceu numa ilha deserta. E colocaram pra você lá uma baranga pra viver com você. Pra você, aquilo ali, tá de bom tamanho. Você vai comer até morrer. Aí o dia que mostra pra você, não, cara, isso aí é uma baranga. Isso aqui, ó. Aí mostra uma modelo lá, uma Loma de Oliveira, uma Gisele Bündchen, e fala, isso aqui é o que você poderia ter. Aí o cara olhar a baranga e falar, meu irmão, o que eu tô fazendo comendo essa baranga? Caralho, passei 2 anos vindo na Via Show direto, meu irmão. O Castelo da Pedra é tão melhor assim. É ignorância, cara. Você só se incomoda quando você sabe que tem coisa melhor. É, cara. Por isso que eu não aprendo mais nada hoje em dia, cara. Não leio mais um livro. Exatamente. Você encontrar um jogo melhor é a mesma coisa que sair da caverna. Exatamente. Caralho, analogia de filosofia, bro. Meu Deus do céu, cara. Porque dizer se um jogo envelhece ou não é nem um pouco filosófico, né? Você não necessariamente precisa esperar uma nova versão de um jogo pra assumir que ele é velho. Por exemplo, Street Fighter 2 não é um jogo velho. E você tem Street Fighter 3, Street Fighter 4, que são jogos sensacionais também. Sim, com certeza. O que define o jogo é o jogo. Mesmo você pegando ele pra jogar hoje em dia, ele ainda tem uma jogabilidade que é aceitável, ele ainda tem vários fatores que te motivam a jogar ele, e não que te forcem a jogar ele por pura nostalgia, entendeu? O jogo que envelhece bem é simplesmente aquele que ainda proporciona uma experiência agradável, mesmo diante das outras possibilidades que você tem no determinado momento. Exatamente, você só não pode se deixar cegar pela nostalgia. Muita gente se cega pela nostalgia, boladamente. Nem se cegar pela nostalgia, nem se cegar pelas exigências e pelos costumes que você tem hoje em dia. Fato. Você pegar o jogo e falar, porra, esse Final Fantasy VI é uma merda porque o gráfico é horroroso. Fato, fato, fato. E pra continuar filosofando, o jogo que envelheceu bem é necessariamente um clássico ou não? Acho que não. É. Não. Cara, dependendo do tempo que o jogo tem e se ele funciona bem até hoje, ele é um clássico, sim. Tá, porque eu vou falar um. Não, não, bem que Final Fantasy VII eu considero um clássico e não envelheceu. É um clássico. Envelheceu, né? Envelheceu mal. É, o Metal Warriors, que é um jogo de Super Nintendo, alguns de vocês devem conhecer, é um joguinho que você, da Konami, que você é um carinha lá, side-scrolling 2D, você senta no robô e vira um shooterzinho de robô, você voa. Eu acho o jogo muito bom, envelheceu, joguei um dia desses aí com uns amigos meus, e não é clássico, assim, é um jogo comum, mas continua sendo um jogo muito bom. Ele não definiu um gênero. É, talvez passe por aí também. Então, concordo. Mais uma vez ao final do nosso podcast. Pode chorar, pode se lamentar, mas um dia tinha que acabar. Pode Bom. Chorar, pode se lamentar, podcast. Puta que pariu. Nossa. Espero que tenham gostado. Entramos em assuntos polêmicos. Mal ou bem, chegamos a uma importante definição: se o jogo envelhece ou não envelhece. Sempre conseguimos chegar, nós somos brilhantes, somos acadêmicos, somos. Cara, somos incomparáveis. Eu queria perguntar aqui se meu amigo lá. Tem uma palavra que nós somos, que define tudo isso. Nossa, sou foda. Sou foda. Uma palavra. Eu queria perguntar aqui se o meu amigo Lápis tem alguma consideração final pra fazer. Eu tenho uma consideração final, sim. Fica aí como uma proposta aos nossos ouvintes, aos nossos colegas, que reflitam com ao ativo no final. Mandem seus e-mails, comentários, pistadas, o que é que for. E nos respondam o seguinte: as empresas de jogos hoje em dia, lançando essas versões remakes e versão remasterizada em HD, elas estão fazendo uma homenagem aos jogos, estão lembrando os jogos, estão possibilitando que esses jogos sobrevivam para as novas gerações e para os novos jogadores, ou eles estão apenas caçando níquel com algo que eles sabem que tem um nicho e que vai dar algum dinheiro com pouco custo, já que o jogo já tá pronto e você só precisa fazer um pequeno port ou jogar uma pequena modelagem gráfica nova. Você... Caramba, Lápis, sabe o que isso dá? Dá outro podcast, dá um podcast de 90 minutos. Olha. É, amigo. Não, mas aqui é sempre assim, eu sempre termino o podcast puxando o outro. Exatamente. Pode ver aqui, tá? Mas, ouvintes, isso não significa que o da semana que vem... Isso, não. O da semana que vem é o 60. Todo mundo sabe que, até que se prove o contrário, o episódio da semana que vem é Disco Ninja. Enquanto o episódio não sai, você sempre pode saber que é um Disco Ninja. A menos que o Disco Ninja tenha sido duas semanas antes. Então você sabe que é o de reviews. Exatamente. Com certeza que você tem em relação ao podcast. Dado isso, o Mestre Splinter vai perguntar, e eu vou dar deixa pra ele perguntar, pro Brooks qual é o nosso Twitter. Então, Brooks, qual é o nosso Twitter? Eu acho que é @batefrentesoco só. Parabéns. True story, legendary. Eu quase falei .com, mas aí falei não, Twitter não tem .com, cara. Isso mesmo. E Killer Asus, qual é o nosso e-mail? Eu gosto de jogos @batefrentesoco.com. Killing spree. Mandem a cartinha virtual que a gente vai ler aqui no ar. Pode mandar que funciona. E Hania, qual é o nosso site? Anota aí, www. É W, só W. Eu tô pegando o papel. Peraí, tô pegando o papel. Vai, pode falar. Peraí. Ah, começa de novo? Tá, agora aí, não, já, eu entendi que era www, não tem, vai. Quebrou o grafite, cara. Ponto. Baixo com X. Bem, baixo. É tipo baixo do Xuxa só para baixinhos? Baixinhos. Como é que se escreve baixo? É com I ou é baixo? Tem um I, né? É com dois S. Baixo, beleza. Frente, que é o contrário de trás. Mas tem espaço, não tem espaço? Tem espaço. Tem hífen. Ah, você não via Jornal Nacional dos anos 90? Que era www.globo.com/jornal-nacional, sem hífen, sem espaço, sem acento? E soco com S. E soco não. Sem o I. É frente. Que soco, fruto. Soco. É frente e soco? Tudo junto? Isso. Não é frente e soco, não? Não. Ah, é frente e soco. Baixo, frente e soco. Entendi. .com. Agora eu vou fazer. Todas essas perguntas foram muito relevantes, mas eu vou fazer uma pergunta que é muito importante. É site? É site. E aqui pro final, eu vou pedir pra meu grande amigo Senhor da Eternidade fazer uma apelação, uma ameaça, ou quem dirá, uma oferta sexual pra galera de ouvir nosso podcast. Faz aí. Olha, primeiramente, tô fazendo uma oferta sexual. Quem quiser comer o cu do Mestre Splinter, se me manda um e-mail que eu dou o endereço. Mas enfim, eu queria fazer realmente uma apelação a nossos baixinhos frente soco, ou baixo frente soquinhos, ou baixinho frente soco, vocês que escolhem. Eu vou fazer uma apelação a vocês, amiguinhos, que falem com sua mamãe, com seu papai, entendeu? Pede pra eles mandarem um pombo correio, ou mandar um Twitter. É Twitter que fala? É isso? É, tweet. Mandar um tweet, mandar like no Facebook, falar com o seu papagaio, com o seu cachorro, pra espalhar a boa nova, que é o Baixo Frente Soco. Espalhar a nossa mensagem, falar para todos acessarem o nosso site, acessarem o nosso podcast. A gente tem Facebook? Não, é uma boa pergunta. A gente tem Facebook? Não. Vai fazer. A gente não tem Facebook, mas foda-se. Faz o Facebook pra gente aí, dá like. Entendeu? Outro apelo também. Manda. É, vai prender na parede da Hadouken. É, vou fazer um desafio, na verdade. Eu duvido que alguma mulher, tirando as garotas que participam e nas inventoras, ouçam essa merda. Se tiver alguma mulher aí, manda um e-mail falando que é mulher. Ah. Eu duvido, meu moleque. Também duvido. Tem mulher que ouve essa porra. Também duvido que mandem uma foto de lingerie escrito Baixo Frente Soco com canetinha e alguma coisa na barriga. Pô, por que só na barriga? Não, pode botar onde quiser, mas eu fui sutil. Porque na barriga geralmente elas não têm pelos, né, cara? Aí outras partes depende da... É isso aí, galera. Até semana que vem. Boa noite. Se você pega um fantoche da Vila Sésamo e mostra pra uma pessoa, a pessoa vai olhar, vai falar, ah, bonitinho, tem dois olhos, tem um cabelo escroto, tem uma boca maluca, é um bicho laranja e falando com você, hahaha, legal. Não vai falar aquilo que é exatamente mal feito, vai considerar caricaturado, vai achar engraçado. Só quando você faz uma modelagem gráfica, um CG bolado, quase muito sinistro, mas tem alguns defeitos, tipo a iluminação é estranha, a cor, o cabelo da pessoa não se mexe direito, bate um vento, o cabelo não mexe, a pessoa tende a ter uma aceitação muito menor. Nossa! Ele tá rindo porque o lápis mudou a foto. Garibaldo, porra! Garibaldo pirata, like a boss. Aí, deixa eu fazer um comentário em off. Cara, tá muito difícil levar o pivoto a sério com essa foto, cara. Não é off, não. Isso entrou no programa. Eu vou trocar minha foto então. Desculpa. Consigo jogar hoje em dia. Sim. Mas assim, você. Mas como ele. Rapidinho aqui, tá rolando. Age of Empires, tá rolando um fac. É, não. Pode punheteiro mesmo, hein? Aí, Ilato, sabe o que eu me liguei outro dia, cara? Fala. Tu tá ligado no Pizza Park? Pizza Park, tô ligado. Ficou lá um dia desse. Eu me liguei que isso aqui sempre correndo, porque quando eu vou no Pizza Park, eu peço uma pizza metade brusqueta e metade calabresa. Metade calabresa. Eu nunca tinha entendido, tipo, o significado por trás, cara. Tá vendo? Brusqueta, cara. Nunca tinha me ligado, cara. E a brincadeira era sempre falar pro garçom, tipo, pô, me vê uma pizza de buceta. Pra ver se ele percebe. Você tem estrombelete de buceta? Eu queria perguntar aqui se o meu amigo Lápis tem alguma consideração final pra fazer. É claro que eu tenho. É uma proposta que eu faço aos nossos... Peraí, que esse não é o nosso amigo Lápis, o nosso representante que está no Oriente Médio falando no telefone, no celular. Agora? Ei, piranha. Mal. Você tá de capacete, tô vendo que tá legal aí. Como estão os tiroteios aí, Lápis? Ele não tá de capacete não. Ah, então puxão de orelha no Marcos Show.